You mentioned in the last interview the project for New American Century, which kind of lays out this vision. So dig into that a bit. When you tell people this is a lie, that is a lie, they inevitably come up with, well, then why did we really go? And they want one answer. And it's always a range of several answers. And even then, you don't quite explain it with rational reasons. Wars that don't make sense, that are doomed to failure. Wars where you see the private meeting notes of these guys sitting around together trying to come up with a reason why they want to go to a war they've already determined to go into. Al-Qaeda terrorist. Terrorist. September the 11th. Al-Qaeda. 9/11 hijackers. Jihadist. Terrorist organizations. Terror attack. Bin Laden. September 11th. Terrorist. The self-confessed mastermind. Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Al-Qaeda. Terrible new terrorist organization. September 11th. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. So how is it possible that the SEC overlooked, ignored, or simply chose not to pursue such leads in their investigation? The only possible answer, of course, is that the investigation was deliberately steered away from such persons of interest and any connections that would lead back to foreknowledge by government agencies, federal agents, or their associates in the business world. Put options set to expire on September 30th, 2001, were bought on August 6, 2001, or earlier at the Chicago Board Options Exchange. These put options were basically a bet that the stock would plummet. When it did, people who purchased those put options made a lot of money. Thousands of put stock options were bought on United and American Airlines immediately prior to September 11, 2001. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. Why they want to go to a war they've already determined to go into? Why they want to go to a war they've already determined to go into? Why they want to go to a war they've already determined to go into? Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 23 de 9 de 2017. Hoje vamos continuar com a saga do 11 de setembro. Vamos simplesmente rematar dentro daqueles tópicos que eu acho que são assim mais, digamos, o alicerce para começar uma discussão. Vamos rematar em relação, agora vamos falar do edifício 7 e depois dos terroristas e depois vamos saltar para uma parte que se calhar é um bocado enfadonha, mas é uma parte que se calhar um pouco por ser enfadonha acaba por passar por baixo um bocado do radar de mesmo muita gente que tenha interesse neste tópico, porque eu acho que até pelo menos os milenares hoje em dia, como nasceram a ser criadas pelo YouTube e não pela televisão, acabam por tropeçar sempre neste evento e se calhar levantar algumas dúvidas, só se calhar falham um bocado em compreender a magnitude das consequências pelo qual este evento nos trouxe, porque já nasceram talvez, digamos, num contexto em que o contexto estava assente no chão, por isso a normalidade do ponto zero para quem nasce é o contexto em que nós vivemos, e depois lá vêm pessoas como nós, os cotas, os mais velhos, dizer, olha que o mundo antes de tu teres nascido e não foi assim há tanto tempo como tu possas imaginar, dentro da tua cabeça era absolutamente diferente até ao dia que este evento catalisou este mundo para um mundo em que as palavras são proibitivas. Então hoje a sequência vai continuar a ser, portanto, falámos de um bocado da demolição das duas torres, falámos um bocado do que aconteceu no Pentágono, e o Rumsfeld e o Larry Silverstein, ou Stein, como queiram dizer, e hoje, obviamente, vamos ter que falar no resto, só para completar um bocado, digamos, a fundação, vamos continuar depois a ter esta discussão, dos hijackers e dos aviões, que isto desde o primeiro podcast, eu peço desculpa de certa maneira, digamos que qualquer, apesar dos personagens terem realmente feito ou dito ou praticado a ação que tenham feito ou dito ou praticado no dia 11 de setembro, não deixa de ser sempre um pouco especulativa a parte da demolição, a parte do que realmente bateu nas torres, e algumas partes que são bons exercícios para a mente. Eu próprio gosto muito de perder o meu tempo a explorar o inócuo, mas de qualquer maneira, eu acho que neste podcast começa a vir a parte mais interessante. A primeira foi só, e um bocado desta, para apresentar certos atores, que vão começar a aparecer vezes demais, se calhar até para o gosto de qualquer pessoa. E depois vai entrar numa parte chata, mas é uma parte chata que é tão chata que até as comissões de investigação por interesses pessoais não decidiram seguir, apesar de terem 8,5 trilhões de razões para o fazer. Que é a parte económica, que é a parte financeira, que é a parte em que basicamente o dinheiro mexeu, e mexeu de tal maneira que vai ter ramificações para os alicerces do qual eu trouxe antes, para começarmos a fazer algum sentido e chegarmos, tentarmos chegar, eu estou a tentar fazer isto da maneira mais sequencial ou ordenada que eu consigo pôr na minha cabeça, mas vai demorar algum tempo, e eu peço-vos a vossa paciência, mas eu sinto simplesmente que a parte das transações financeiras que aconteceu no 11 de setembro e as empresas do qual a natureza que elas praticavam era tão importante para o evento ter acontecido, que vamos começar a levantar suspeitas mais graves e a ter vários nomes e registros que muitos deles já foram destruídos através de FOIA requests, que é os Freedom of Information Act, que o Estado é obrigado a passá-los passado algum tempo, mas a maior parte das vezes vem redatados e são praticamente linhas sublinhadas a negro e só quase dá para ler a primeira palavra e a última de um memorando qualquer ou de qualquer documento que, apesar do direito do cidadão ter para esses documentos, quando expiram de prazo dentro do seu secretismo, digamos assim, acabam por vir tão redatados que também não adianta nada e às vezes até levanta mais suspeitas, e sabemos lá nós se também não são editados nesse propósito para dissuadir a discussão. Porque os serviços de inteligência secretos de vários países vão entrar todos em jogo no terceiro podcast, mas este, o segundo, mais uma vez, vai ser uma sequência do género World Trade Center 7, o Solomon Building, depois vamos passar um bocado para os aviões e os hijackers, ou seja lá o que foi, e sejam lá quem foram, eu depois vou falar quando chegarmos a esse ponto, e depois vamos passar para a parte económica, que na minha opinião é extremamente interessante, tem muitos nomes a apontar, tem muitas evidências, tem muitas coincidências, é mais que óbvio, na minha cabeça, e é um crime que enriqueceu muita gente, eu depois vou tentar até vos contextualizar a forma como alguém dentro desse ramo ao mundo pensa, porque nós nunca podemos assumir que as pessoas que estão a tomar ou fizeram parte dentro da compartimentalização, que foi o evento teátrico do 11 de setembro, o cenário de ruptura psicológico que o mundo sofreu para mudar sem restrições qualquer tipo de política justa ou lógica que possa ser praticada como hoje em dia estamos a viver. Isto continua a ser a base, o evento básico, o tal Pearl Harbor, um evento que muda o rumo do mundo, porque no Pearl Harbor, tão depressa, a América entrou para a aniquilação, whatever, pronto. Isto é um assunto que dá panos para mangas. With no further ado, vamos então começar pelo edifício 7 e vamos falar novamente, antes de falarmos novamente, eu também queria puxar o assunto, porque há tantos pormenores que eu sei que vão ficar para trás, porque isto é um assunto que é mesmo extenuante até dentro da minha cabeça, por isso é que eu próprio nem sequer gosto muito de começar a falar nele, senão fica mais me calo. Existe também o facto em que a limpeza dos escombros no World Trade Center foi feita de uma forma completamente expediada. Foi do mais rápido possível. Estamos a falar de uma cena de crime, de um efeito, com um efeito catalisador de mudança geopolítica. E, basicamente, foi a cena do crime limpa, mais rápido possível, como se um criminoso estivesse a tentar esconder as suas pegadas na neve após ter assassinado a cabra. De qualquer maneira, é suspeito, é mais uma circunstância do evento em particular, em que, basicamente, tudo teve que ser limpo o mais depressa possível. Eu não foco assim muito no Giuliani, porque apesar de ele ser um cross-dresser e tudo, pronto, ele fez o que tinha a fazer, não é assim um peão tão importante neste tabuleiro de xadrez como vai acabar no fim, mas vamos começar então. Era só para alertar com o facto da limpeza da cena de crime ter sido rápida demais para o gosto de qualquer pessoa que esteja interessada em saber a verdade. Vamos então saltar para o edifício 7. O edifício 7 é daqueles dos mais flagrantes, até um leigo que já tenha visto comentários que chegue no National Pornographic e etc, de demolições controladas, é mesmo daquelas coisas. Há aqui alguns clipes nesta sequência do edifício 7, podem encontrar na internet, realmente a parte visual ajudava bastante, eu não tenho paciência para estar a editar isso no vídeo do YouTube, mesmo, epá. Eu também tenho a minha vida, eu já ando com tanto tempo ocupado, já nem ando no Twitter como gostava de andar, a seguir as pessoas que eu gosto de ler e pá. As coisas estão-se a tornar um bocado complicadas em termos de tempo, mas pronto, é assim a vida, a gente tem que se adaptar. De qualquer maneira, o edifício certo ajudava realmente alguma plataforma mais visual. Em relação só ao áudio, até mais a ver com talvez o penúltimo clipe, porque vamos ficar assim um bocado a ouvir o barulho, mas se vocês em casa por acaso ainda não tiverem tropeçado nesse tópico, é absolutamente flagrante. Por favor, é só pôr no YouTube WTC7 Explosion Collapse, seja lá o que for, que vão facilmente encontrar em HD. Também sou capaz, eu não vou tocar muito nesse tópico, mas eu sou capaz também de já agora deixar como referência o testemunho do Barry Jennings, que morreu aos 53 anos, que foi das últimas pessoas a ser salva do edifício, que colapsou sozinho às 17h21, já com os incêndios praticamente extintos. E mais uma vez, a Comissão de Inquérito Oficial do 11 de Setembro delegou o assunto em 2007 e publicou uma conclusão, obviamente deturpada numericamente em termos de temperaturas, em 2009, se não estou em erro. Eu acho que isso é falado aí em alguns clipes. Epá, independentemente disso tudo, temos aqui uma ocultação, e a Comissão do 11 de Setembro foi praticamente como a Comissão de Investigação do Assassinato de JFK, em que basicamente os mais interessados sentavam-se na mesa da Comissão a fazer uma investigação. Era quase como dizer ridiculamente que o Henry Kissinger tinha alguma coisa a ver com a Comissão do 11 de Setembro. Parece uma piada? Enfim, vamos começar pelo... O mais, eu por acaso, o meu evento, o evento que me fez começar a seguir este caminho, a seguir este coelho pela toca abaixo, foi o Pentágono com um site francês, mesmo muito nos primórdios. Mas o edifício 7 parece-me realmente algo muito óbvio, até para um... Epá, temos que pelo menos levantar a pergunta, porque... Enfim. E obviamente temos aqui também algumas implicações em termos de o edifício em particular, além de ter sido reforçado e era o centro de comando em tempos de crise que o Mayor Giuliani usou como base de resposta durante algum tempo, porque o edifício foi eventualmente demolido e temos eventos do género, era lá que se guardava, por exemplo, tal como no Pentágono, na parte em que o avião fatalmente foi derrubar aquela fachada, era exatamente a zona de escritórios onde se estava a fazer a tal investigação dos 2.3 trilhões, que o Rumsfeld, na véspera do dia fatídico, assumiu que tinham desaparecido do Pentágono sem rastro. Mas em termos de dinheiro, isto até são trocos, porque isto ainda vai bem mais longe. Mas tivemos o Larry Silverstein a comprar as torres, não tenho erro, em agosto, a alugar a licença de exploração das torres, que eram basicamente dois monstros no terreno imobiliário mais caro de Nova Iorque, completamente fora e desadequados dos códigos de aprovação para exploração de escritórios classe A, por causa do amianto e vários fatores, e depois a própria demolição implicava a remoção do amianto, que custava a tal despesa, por isso fazia da demolição daqueles edifícios das coisas mais caras do mundo. No edifício 7 estava realmente alojado, além de vários processos, porque aquilo também tinha firmas de investigação pública e vários servidores que também acabaram por colidir, como nas torres, como vamos ver depois, com vários servidores que tinham a identificação de transações financeiras à última hora para tirar o dinheiro do local, como quem soubesse que havia conhecimento prévio de que o evento ia acontecer, porque o timeline aqui é o mais importante. Além desses fatores todos, era lá que estava um dos processos da Enron. E a Enron era uma firma de investimento público e muito mais, eles faziam muitas coisas, mas eram basicamente uma instituição financeira que, tal como o nosso BES, pegou no investimento chamado planos de reformas dos idosos nos Estados Unidos e, de repente, acabaram por cobrir, digamos, créditos mal parados, como chamam cá. A gente depois passa para a parte financeira. Não quero já começar a entediar toda a gente, mas era ali que também estava a decorrer a investigação de um dos maiores roubos que houve nesse tempo na história dos Estados Unidos a nível social, em que toda a gente já se esqueceu, infelizmente, porque nunca recordam estes eventos como se fosse um derby de futebol que te recua até 1900 e troca o passe para dizer os resultados todos e as estatísticas todas, mas enfim. Então vamos começar com o Larry Silverstein, o Lucky Larry, a dar, isto é um vídeo muito famoso, a dar basicamente... A assumir num documentário da PBS que ele tinha dado ao telefone a ordem de abate, basicamente em comunicação deve ter sido alguém com o FEMA, que é basicamente o CIRES português, Federal Emergency Management Agency, a dar a ordem para pull it, que é o pull the building down. Isto é um clipe muito controverso, muito conhecido, pode ser interpretado das duas maneiras, mas a gente vamos começar com este como se fosse assim um bocado circunstancial. E depois, no fim, vamos explorar um pouco o quantas vezes é que ele está implicado neste evento com um ganho financeiro, que isto é um dos nomes que a gente pode começar a apontar como alguém que tinha conhecimento do evento antes de ele ter acontecido, com uma surpresa na versão oficial que foi para o mundo todo. Vamos ouvir então este clipe para começar. World Trade Center 7 had always been considered the starting point for rebuilding. Located north of the slurry wall, 7 had been cleared faster than the rest of the site. And there had been no bodies to recover. Pelted by debris when the North Tower collapsed, 7 burned until late afternoon, allowing occupants to evacuate to safety. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. E pronto, e como ouvimos, lá esteve aqui algum tipo de, pode ser considerado especulativo, mas será que o Lucky Larry teve mais algum tipo de sorte nesse dia? Eu acho que até falei nisso no primeiro podcast, que a mulher o aconselhou a não ir tomar o pequeno almoço às janelas do mundo, naquele dia em particular, porque tinha uma consulta no dermatologista, o que é ótimo. Calhou-lhe mesmo bem, há pessoas que realmente nascem com uma sorte, e por mais velhos que fiquem, eu nem sei se este cadáver já morreu, mas se ele ainda estiver vivo e estiver consciente, façam-lhe algumas perguntas, porque há muitas perguntas a fazer. Realmente, agora admito que ignoro um bocado, porque tudo o que já foi dito, o Lucky Larry acaba por ser, de alguma maneira, tão redundante dentro desta discussão. Só serve como mais uma circunstância, digamos assim, para adicionar ao grande bolo de perguntas, que acaba por, pelo menos, levantar algumas reservas em relação à conclusão em que o mundo se anda a regir hoje em dia, em que até os próprios terroristas acabam por acreditar nesta propaganda e o serem e praticarem as ações, porque até eles próprios ilusoriamente caíram nesta peta chamada a versão oficial do 11 de setembro, que é triste e não ajuda nada a ninguém. Agora vamos ouvir então o Lucky Larry mais uma vez. A sorte que ele teve naquele dia, pá, é incrível. Ele até parecia, foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Number 7 World Trade Center. Heard several reports from several different officers now that that is the building that is going to go down next. In fact, one officer told me they're just waiting for that to come down at this point. And it sounded like a countdown. And at the last few seconds, he took his hand off, and you heard 3, 2, 1, and he was just saying, just run for your life, just run for your life. And then it was like another 2-3 seconds, you heard explosions, like ba-boom! There's like a distinct sound. According to Larry Silverstein, on the morning of September 11th, 2001, he attended an appointment with a dermatologist. Where were you on September 11th? I was home. The only reason I wasn't where I was every morning, subsequent to the 26th day of July, my mornings were spent usually at a breakfast meeting at Windows. An 8 o'clock breakfast meeting, Windows, the top of it, right? And then going down to visit with my tenants, my new tenants, at the Trade Center, getting to know them, understanding their problems and so forth, ascertaining how we could service their needs better, which is a first one of the first things you do when you acquire a property, begin to meet your tenants and start talking with them, and so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown, and so that particular morning, because I have light-colored hair and fair skin, and I'm a newity to the dermatologist, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor, and I remember dressing to go to the doctor, and finally saying to my wife, I said, sweetheart, I've got so much to do downtown, I got to cancel this, I've got to go downtown, and she said, you're not going to cancel this appointment. You're going to the dermatologist. And, you know, having been married now to the same woman for 46 years, you get this sense of determination on occasion, their voices. And I said, okay, yes, dear, I'll go. And then just minutes later, received a telephone call to turn on a television set and witnessed this horrendous circumstance. The first plane hitting, and then the second plane hitting, of course, with the second hit, it became obvious that this was terrorism. 3 years later, Silverstein issued a statement claiming that he had used the term "pullet" to refer to pulling the firefighters out of Building 7. But there are several problems with Silverstein's explanation. According to FEMA's building performance study, firefighters were never in the building. Preliminary indications were that due to lack of water, no manual firefighting actions were taken by the fire department. And these statements, from Popular Mechanics and the New York Times, confirmed that no firefighting took place in Building 7, and that the fire department had ordered firefighters away from the building at 11:30 a.m. Another problem is that Silverstein made no reference to the firefighters when he talked about Building 7 for the PBS documentary. Plus, after Silverstein stated that the decision was made to pull Building 7, he finished his sentence with these words: "And then we watched the building collapse." This would indicate that the collapse of Building 7 was the direct result of the decision to pull it. As a successful property developer, Silverstein would have gained considerable experience in hiring contractors to carry out controlled demolition of buildings. It's reasonable to assume that he would be aware that the term "pull" is often used by demolition experts to refer to bringing a building down. Larry Silverstein, last time we talked, sir, I asked you if you could address some of the 9/11 conspiracy theories that you are accused of. Sadly, your response has actually invited more of them. I mean, for the record, everybody knows your infamous comments on PBS where you said "pull Building 7. On 5/25 on the day of 9/11. Your official response was that it was the firefighters. My question is, it was pretty clear that you meant the building, and if it was the firefighters, they already are outside the building by 12 because the water lines were broken. Ask the question. And the fire chief that you said you spoke to, Fire Chief Nagro, denies talking to you on that day of 9/11. Can you answer those questions and address the theories against you? I suggest everybody's consideration. Just one question. That we all look at the thousands of pages of testimony that have been rendered in the many years since 9/11. And let's use today's session for some of this. Are you aware of testimony of bombs in the building before the building collapsed, sir? Are you aware of that testimony? Sir, there's testimony by Barry Jennings. Sir, you don't have to touch me. Listen, I'll walk away. All I'm asking is a question. I don't have to be kicked out. It's a legitimate question. You don't have to put your hands on me. But all I'm saying is, no, I'm not. I'm here. The question was not answered. That's why I have a grievance. Larry Silverstein was told not to come into work. That's why him, his daughter, and his son never showed up to work on 9/11. He put an insurance policy on the buildings. Reporters, do your job, please. Ask some questions. Triste, né? Basicamente acaba por ser isto. Alguém faça perguntas na minha cabeça um pouco mais legítimas, acaba por ser cuspido por estes mídias que nos deram esta propaganda. Mas será que os mídias estão assim, estão implicados em algum evento, até como o Edifício 7? Eu sei que já passei este clipe em algum podcast anterior meu, e não perguntem qual é. Mas realmente a BBC reportou antes do Edifício 7 ter desabado, digamos assim, que ele já tinha ruído antes e até com a imagem em background, em direto, do edifício a deitar fumo, mas que ainda não tinha colapsado. E isto foi um clipe que eu já passei, eu sei, mas só para manter um bocado a forma como até os mídias fazem parte desta equação, e nós estamos a falar já em 2001. Em 2001, se já era este o nível, então imaginem, porque basicamente este clipe prova que havia um script. Havia prior knowledge, pessoas estavam no know, e sabiam que o evento ia acontecer e estavam preparadíssimos para, basicamente, tirar o máximo de rendimento da tragédia humana e do evento psicológico que aconteceu naquele dia. Então, isto acaba por se tornar um bocado escandaloso devido àquele defeito inerente no ser humano da ganância, em que, de certa maneira, interpretado na perspectiva correta, pode ser uma prova bastante evidente de, basicamente, a pré-preparação que houve para estar tudo no sítio para este evento acontecer, da forma que até teve algumas falhas em acontecer, porque houve um voo que se despenhou em Shanksville. E, basicamente, isto é, mais uma vez, e já vem de trás, e hoje está bem mais sofisticado e bem mais vago, e bem mais até Posto numa maneira simplória, apesar da complexidade com que estes eventos aconteceram e mudaram o mundo para um mundo a preto e branco, em que os mídia eram cúmplices, foram cúmplices, são cúmplices, neste crime e em vários crimes propagandísticos que continuam a difundir-nos ainda todos os dias, baseados em soundbites e baseados mesmo na manipulação social pelo qual nós estamos a viver e a pagar por este mundo que ninguém está satisfeito em viver. Vamos ouvir então a BBC. E lá está, havia aqui aquele aspecto visual que está em falta, porque isto tem piada a ver, e este clipe também é muito fácil de sacar do YouTube, em que ela está a falar de algo que vai acontecer eventualmente, mas o background de Nova York ainda se vê o edifício de pé, o que é basicamente espetacular. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago, I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today. Jane, I think many of us, when we heard the news, perhaps on the radio earlier today, were completely flabbergasted by it and just couldn't comprehend it. I mean, it almost sounded too far-fetched. I was wondering what it's felt like for you being in Manhattan. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley in Manhattan. Perhaps we can rejoin her and follow that up later. E muito convenientemente. Como acabámos de ouvir, a ligação foi cortada. É mais uma coincidência, pode ser uma coincidência, mas às vezes acaba por ser tanta coincidência num só take, como por exemplo, lá está, no background ainda se via o edifício de pé, que depois ainda houve aquela terrível coincidência da emissão ter sido cortada em direto por algum tipo de bug no sistema, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Agora vamos ouvir um clipe que é um bocado o trailer de um documentário só baseado no que aconteceu no edifício 7, chamado This is an Orange, que tem um nome bastante peculiar para realmente o documentário que é, mas vamos ouvir assim um bocado de som das implosões. Isto é mais um daqueles clipes, mas eu também espero que seja tipo o último, em relação a... precisava, para ficar mais bem fincado, o suporte visual realmente, mas só assim, em jeito de brincadeira, e para rematar este assunto, este é o penúltimo clipe, e o último vai ser um Golden Egg, garanto-vos. Acho que isto é daqueles clipes que passou assim um bocado ao lado, devido às implicações do qual nós vivemos hoje em dia em termos de governação política. Vamos ouvir então este trailer e depois vamos ouvir o tal que eu chamo Golden Egg e rematar este assunto de vez, só para mais uma vez... Ah, e o Larry Silverstein ainda está vivo, tem 83 anos, não estou em erro. Pois assim, espera aí. Acho que é 83 anos... 86 anos, aí está. Ainda está vivo, por isso, epá, acho que se calhar era um bocado legítimo fazer-lhe umas perguntas, mas vamos lá então ouvir este trailerzito. Quer ver se faço isto o mais breve possível. Isto hoje vai, este podcast vai ser mesmo de rebentar a pipoca a quem não tem paciência para ouvir alguma coisa muito tempo de seguida. This is an orange. If you were told it was something else, you wouldn't believe it, would you? This is called visual identification based on experience. This building is about to be destroyed in what is called a controlled demolition. Buildings do not do this spontaneously. Here is another example of a controlled demolition. The initial charges are spaced about 1 second apart. And you can see that each section begins falling separately. Successful demolitions require that all structural support columns collapse at virtually the same time. If they don't, or if something else goes wrong, the result will look something like this. This is World Trade Center 7 just before it collapsed on September the 11th, 2001. It had not been hit by an aircraft. It had been damaged by falling debris and fire. But by 5:20 p.m., most of the fires had been extinguished. Although the building was 47 stories high, it doesn't fall sideways, nor collapse unevenly. For this to have happened, all of the building's vertical supports must have given way at almost exactly the same time. Yet the Federal Emergency Management Agency reported that the collapse was due primarily to fire. But what does it look like to you? As at July 2007, there is no final report on the collapse of World Trade Center 7. But the National Institute of Standards and Technology still rules out a controlled demolition. So the question is, do you believe what you can see with your own eyes, or do you believe what you are told? E pronto, este vai ser o último clipe sobre o edifício 7. Acho que o edifício 7 é um assunto muito fácil de encontrar e acho que é um assunto já mais que batido, por isso não vamos passar muito tempo neste. Vou só vos deixar este último clipe. Que este último clipe traz-nos um pouco até aos nossos dias, visto o calibre da consideração que as pessoas têm pela pessoa que vão ouvir neste clipe. Quero-vos só lembrar que este clipe foi gravado no próprio dia dos eventos trágicos e eu diria que nada mal, nada mal. Pelo menos é um ponto a favor. E pronto, comparadamente com o que nós tínhamos nesta altura a governar, digamos, a geopolítica do mundo, não sei. Ouçam então. Donald, you're probably the best known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams, when I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows of the World Trade Center, folks? I think you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or a 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have, and it was almost just like a can of soup. You know, Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number 2, and when you see that approach the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side. Right. I just think that it was a plane with more than just fuel. I think, obviously, they were very big planes. They were going very rapidly because I was also watching where the plane seemed to be not only going fast, it seemed to be coming down into the building. So it was getting the speed from going downhill, so to speak. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane because you're talking about taking out steel, the heaviest caliber steel that was used on a building. I mean, these buildings were rock solid. And, you know, it's just an amazing thing. This country is different today, and it's going to be different than it ever was for many years to come. Very profound statement and very true. E fica assim rematado a parte do edifício 7, com as palavras proféticas do atual presidente Donald Trump, que no próprio dia disse o que vocês acabaram de ouvir. E pronto, não parece que o homem peque, pelo menos assim, pela falta de inteligência que o presidente, na altura que estes atentados aconteceram, demonstrasse, aliás, até compactuou. Mas enfim, agora vamos saltar para o assunto dos 19 hijackers e dos aviões. Vamos começar talvez um pouco pelos aviões. Este assunto não é assim muito interessante, mas é só para culminar, digamos assim, os pormenores mais essenciais do que faz da história oficial do 11 de setembro ser algo muito mal contado, que levanta mais perguntas do que dá as respostas que nós temos à espera. Vamos começar então com um clipe sobre algumas evidências, talvez, de que os aviões podiam ter sido remotamente controlados, e eu vou-vos dizer mais uma vez, eu também não sei, eu não tenho respostas para este tópico, só simplesmente tenho perguntas. Eu acho que é mais possível, como já disse, tirar nomes de pessoas com evidências realmente concretas e a partir delas fazer uma investigação séria num mundo utópico, porque basicamente se esta investigação fosse para a frente, a maior parte das elites que nós todos batemos palmas a nível mundial acabavam por ter que ser condenadas de alguma maneira a uma prisão, e acho que isso rebentava de tal maneira com a dissidência cognitiva da população mesmo a nível mundial, que é impossível esta verdade vir ao de cima, como várias verdades que já aconteceram historicamente ao ponto em que as pessoas já estão iludidas da realidade, que havia de ser mais difícil. É como um ditado que já não me lembro quem é que disse, que é mais difícil fazer-te acreditar numa mentira do que depois fazer-te apresentar-te a verdade e tu não acreditares na mentira. De qualquer maneira, vamos então passar para os 19 hijackers, que eu no último podcast disse sem querer que vinham maioritariamente do Paquistão, que estava a pensar na Benazir Bhutto, mas não vêm da Arábia Saudita, o que depois isso há de saltar um bocadinho para o terceiro podcast, a raio de ligação é que existe por aqui, mas de qualquer maneira então vamos começar a abordar os hijackers e os aviões. All these planes are actually programmed to fly because Boeing, in the design of these airplanes, wanted these airplanes to be flown by the computer. And certainly a novice pilot would not be able to do that. You don't just sit down and start flying. Because you have to disengage the autopilot. It's already on a pre-programmed flight, and so you have to take it off of that flight and literally then hand fly it. And also there's the airplane has something called autothrottles, and that's being used during the flight, meaning that the power is managed by the computer. So you have to turn that off as well. So someone would have to know what buttons to push to be able to steer that airplane. And, you know, again, when you're talking about a 250,000-pound airplane being pointed at a specific target, mm-hmm. that's not as easy as you think it is to do. One of the scenarios in Operation Northwoods was to take a regularly scheduled commercial airliner and take a similar type plane, paint the tail numbers up to resemble that of the commercial airliner, fly it by remote control out over the Caribbean, and by remote control blow it up after sending a tape recorded message saying, "Help, we're being attacked by Cuban MiGs." This was in 1962. E pronto, e neste clipe acabámos de ouvir basicamente o potencial tecnológico que os aviões tinham para ser remotamente controlados, para acertarem no alvo certo, devido à grande dificuldade, à grande velocidade que os aviões iam ou se despenharam contra as torres, o que qualquer vacilação, digamos, no manípulo fazia um desvio enorme e podia a coisa não correr assim tão bem. Também ouvimos aquela voz final do segundo clipe do grande Jim Mars, o homem que escreveu o livro que deu aquele filme do Oliver Stone, do JFK. Ele, junto com o grande e falecido Michael Collins Piper, têm basicamente, são dois livros que basicamente explicam de alguma maneira. A peça final vem do grande Michael Collins Piper, que infelizmente já faleceu, mas I digress, era só em jeito de... É porque isto é daqueles eventos que, apesar de ter sido no nosso século, basicamente foi muito parecido com o resultado final que aconteceu com o assassinato do JFK, porque isto não é a primeira vez que acontece. Como eu sempre disse em vários podcasts, a única coisa que muda é o contexto, o cenário, por causa da tecnologia, da evolução, do potencial que os serviços secretos de inteligência têm para oferecer de novo, para não enjoar, mas no fim, o objetivo é sempre o mesmo. E faz-se isto às claras, não é de admirar, não é nada de novo, e pronto. E agora vamos passar para o segundo clipe. O segundo clipe é basicamente uma compilação de testemunhas que viram os aviões a bater. Todas elas são diferentes umas das outras, o que causa grande confusão neste assunto, mas uma coisa que não causa confusão é que pelo menos temos que assumir, devido à magnitude de testemunhas, porque o primeiro impacto do avião, se fosse só esse, ainda dava para acreditar em teses como a Simon Check e coisas assim. Agora, visto que os olhos do mundo estavam postos no segundo, eu sei que só dois ou três canais de televisão é que tinham a transmissão, mas muita gente com os pés no chão estava exatamente a olhar para aquela torre fumegante e alguma coisa viram. Eles viram alguma coisa. Não foi tudo só truques de televisão e imaginaram que basicamente aquilo rebentou. Os americanos ou qualquer serviço secreto de inteligência teve sempre a mania de photoshopar a sua própria propaganda, daí virem algumas evidências. Obviamente que alguns amadores embelezam um bocado os seus clipes, eu também tweako um bocado os meus podcasts a nível sonoro, não ponho efeitos especiais extras, mas tento elevar um bocado a qualidade de som da coisa, porque isto é gravado de uma forma até um bocado arcaica para o que eu podia fazer aqui, mas também sou um pouco preguiçoso nesse aspecto, porque prefiro pôr a coisa a gravar quando estou com vontade de fazer, e a preparação se calhar às vezes pode tirar um bocado de pica, não interessa. Então, ouvir um bocado dos testemunhos que realmente viram qualquer coisa a bater nas torres, e depois vem a confusão. Por isso é que isto é daqueles assuntos, como eu tenho vindo a dizer desde o primeiro, é ótimo para levantar dúvidas, são muito bons para, basicamente, questionar a história, mas não vai ser daqui que nós vamos encontrar as respostas concretas para o evento em particular, porque havia, mais uma vez, ser muito mais fácil começar através dos players que interviram realmente ou deram provas tão... É que à medida que as coisas vão se juntando, fica tanta circunstância em aberto que onde há fumo tem que haver fogo, de certeza. Vamos então ouvir estes discursos. Não, não era uma aeronave comercial. Não, a segunda, Second plane was an unmarked silver fuselage. I'd say it was like a two-engine plane or something, but it didn't look like an airliner to me because it was black. This one did it on purpose. Okay. It was a black plane. The plane wasn't no airline or anything. It was a twin-engine, big gray plane. When you saw the second one happen, what did it look like? And it was a much smaller plane. But someone said it looked like a military plane. But I'm not sure. I don't know much about airplanes. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides. No, it was a black plane. It looked like a fighter jet. It looked like a fighter jet. And it didn't look like a commercial jet. It was like a military plane. It was a military plane. Could be a drone aircraft. That's an aircraft that's guided electronically to its target without having a pilot. The plane circle around and actually come on to the opposite side of the building and smash into the Trade Center. It was gray, to be honest with you. We watched the first explosion. As we're watching the building, we saw a black, very large airplane fly right into the second building. It came out of the south, right in front of our eyes. Just, it was so surreal, like a movie set. Second and third explosion. Ora, e por acaso, em relação ao clipe anterior, eu esqueci-me de referenciar que o Jim Mars referiu, basicamente foi a Operation Northwoods, como vários eventos. Esse foi só um projeto, por acaso até foi o JFK que não o assinou, digamos assim, não quis que fosse implementada essa ação, o que quer dizer que essas ações desde a década de 60 que existem na mesa do Presidente, como tal, eu comecei no primeiro podcast, já estava o plano de invasão no dia 10, sentadinho na mesa do Bush para a aprovação, um dia antes. O que se isso não levanta logo assim um red flag, não sei, mas basicamente é assim que, digamos, os Estados Unidos com o seu império militar, com o seu domínio militar e depois com, digamos, os seus serviços como a CIA, porque basicamente são um braço à parte do governo, recebem um budget e fazem tudo o que a Constituição dos americanos não deixa, tudo o que a ONU diz que não pode ser feito. Eles são especialistas em Black Ops e não são só eles, são todos os serviços de inteligência a nível mundial, andam sempre fora da lei, porque basicamente vivem dentro de um secretismo, caramba, que é isso que lhes proporciona basicamente financiamento a Black Ops. Pode ser encomendado através de um governo que tem um interesse inerente devido aos lobbies, algum evento que foi basicamente foi descrito mas não aprovado, mas existem vários para este mundo de fora, como o Gulf of Tonkin para irem para o Vietnã, como o USS Liberty quando foi, digamos, atacado por uma força israelita em nome dos egípcios para a Guerra dos Sete Dias. Há vários eventos por este planeta fora que não são como a gente quer, tal como o Bashar al-Assad bombardear quimicamente os seus próprios civis. na altura em que os agentes da ONU aterraram no chão para ver o que é que se passava, isto parece-me tudo a mim muito conveniente, e aí já estamos a falar dos serviços secretos de inteligência, que eu vou guardar para o terceiro podcast novamente, mas era só para não deixar essa para trás, que o facto do Jim Marsh, quando ouço o Jim Marsh a falar, vem-me logo 30 mil coisas à cabeça. Agora vamos ouvir o John Lear, que é um, basicamente, é o filho do homem que criou os Lear Jets, que são jatos privados que transportam os problemáticos todos de um lado para o outro, basicamente. É o meio de transporte dos reais ladrões, não todos, obviamente, mas... Ele tem vários recordes aéreos, ele realmente, como era o filho do pai, digamos assim, tem um alto conhecimento sobre aviões, mas eu sei que, para quem conhece o personagem de John Lear, o homem no final, aqui para o final, já anda assim um bocado completamente alucinado. Não no clipe que eu vos vou mostrar, mas sei que vou-vos mostrar um clipe de alguém que acha que existe uma antena no lado negro da Lua que captura as almas de toda a gente que morre no planeta. Por isso é só para dar um background de referência, eu sei que raio de pessoas é quando a escolher para pôr no clipe, mas independentemente disso, a especialização dele na aviónica acaba por ser útil neste aspecto, porque, tal como um relógio partido, há sempre as horas duas vezes certas ao dia. Vamos ouvir então este clipe. The only other thing that was found was the engine on Murray Street, and the engine on Murray Street has been identified as either a CFM-56, CFM stands for Senecma, the CF-6, which was a 7.6 engine, a 7.67 engine, which was developed out of the CFM 56. But whichever one it was, the CF6 or the CFM 56, it had to be General Electric. And unfortunately, or fortunately, United Airlines used strictly Pratt & Whitney. So that engine that you see flying off, and that engine they say is from 175, isn't from 175, because the guy's whose job was to dump it off there, dumped off the wrong engine. Pronto, e acabámos de ouvir basicamente o John Lear a dar uma descrição de um motor que era completamente erróneo dentro do modelo do avião que basicamente se despenhou nas torres, e temos que nos lembrar também que qualquer cenário em que um avião se tenha despenhado parece assim uma feira muito desorganizada com bagagens, roupas, estilhados por todo lado. Os aviões nem sequer deviam ter entrado em pleno dentro das torres devido à estrutura que um avião é composto, e as torres têm a sua resistência de aço e betão armado. Tudo nesse dia foi altamente suspeito, mas agora vamos ter que saltar. E isto foi só um pormenorzinho, porque há muita gente que pega naquela foto do motor e acha que realmente está ali as evidências de um avião, só que qualquer registro de despenho de um avião nunca fica assim tão, digamos, isolado de estilhaços, seja lá o que for que acreditem, porque este foi o dia em que tudo aconteceu de uma maneira muito estranha, a física ficou suspensa e toda a lógica foi pela IPA abaixo por causa da motivação geopolítica que este evento tinha que proporcionar ao mundo que nós vivemos hoje em dia. Vamos saltar agora para os hijackers, os 19 hijackers, que basicamente, além de terem os vistos, além de terem algum apoio militar, além de terem um comportamento muito estranho, agora vou ter que rebobinar um bocadinho até ao JFK e ao Patsy, que foi o Oswald, porque basicamente esta gente não quer dizer que não tenha existido, até existe num dos aeroportos das fotos oficiais que a comissão nos mostra, o timestamp de embarque com a data do dia anterior, o que é muito estranho para uma câmara de vigilância que é supostamente dar alguma evidência de provas quando existe algum incidente para fazer um procedimento criminal em relação ao evento. Para mim, estes hijackers foram todos uma camada de Oswalds que se calhar até embarcaram mesmo nos aviões para servir a história, mas foram tão vítimas do despenho como toda a gente que embarcou nos aviões ou não, porque esta parte dos aviões é muito estranha, mas o comportamento dos hijackers, por testemunhas que basicamente reportaram o comportamento deles e o facilitismo com que andaram a circular nos Estados Unidos para cá e para lá, pareciam ter realmente um grande protecionismo, como o Bin Laden teve quando trabalhava para a CIA pelos talibãs contra a frente russa, que até tinha o nome de código Tim Osman, na CIA. Os serviços de inteligência secretos sempre tiveram o hábito de usar certos patsies, vamos chamar-lhes assim, para serem basicamente os protagonistas do evento em qual eles gostaram de usá-los para atribuir a culpa, e especialmente na nacionalidade da pessoa interveniente, para fazer algum tipo de declaração de guerra, como já foi exposto várias vezes na história. Vamos começar então a falar um bocado do hijacker. Vamos ouvir então algumas testemunhas que tiveram que basicamente fazer algum tipo de atendimento ao público em relação a pessoas que, teoricamente, segundo o relatório oficial, são altamente islâmicos ao ponto de atropelarem todas as leis islâmicas. Mas essa parte eu também não fico assim muito desconfiado, porque eu pessoalmente até já conheci alguns líbios que, quando chegam a Portugal, comportam-se exatamente como alguém no mundo ocidental. Bebem álcool, fazem do pior, adoram mulheres, exatamente isto que aconteceu com estas pessoas que, por mim, não, na minha cabeça não passam de alguns Oswalds em que alguém precisava ter a culpa atribuída para realmente justificar a ação e termos este, digamos, contexto do 11 de setembro para continuar a perpetuar esta guerra no Médio Oriente, que depois, no terceiro podcast, vamos ter que olhar para um mapa e vamos ter que perceber, afinal, quem é que tinha o interesse regional para que estes eventos tivessem acontecido e por que raio é que eles foram escolhidos para ser o inimigo pós os eventos que ainda hoje acontecem e, de certa maneira, por causa da propaganda mal contada, que muita gente acredita que realmente esta é a versão oficial da história, andam um bocado a aterrorizar a Europa e a colonizar-nos devido a estes eventos, porque isto vem tudo até o século XXI. Vamos então começar a ouvir um bocado do background do comportamento dos hijackers, que alguns deles até adiante já ainda foram registados como estando vivos pós o próprio ataque, o que me parece assim um bocado surrealista dentro do contexto da realidade. Não sei quantas vidas é que vocês vivem, mas eu realmente só tenho uma, esta é a única que eu tenho. Vamos ouvir então este clipe. What is required for you to get a visa approved to enter the United States? The type of information you have to supply is extremely detailed. But a high-ranking official in the U.S. Consulate of Jeddah, Michael Springman, revealed the fact that in that office, many CIA agents were working undercover and that the office was issuing too many visas, far too easily, to some very suspicious people. I was told by a really good contact, a businessman outside the American consulate, that if I had sent one word to the State Department inspection team investigating what was going on in the consulate, I will be fired summarily. Well, that office in Jeddah issued many of the 15 visas that were used by the hijackers to enter the United States. None of the 15 applications conformed to US visa regulations. For example, under the heading destination, many of them wrote hotel, New York or California, and in one case, just no. And so, it was common practice to help the terrorists of Al-Qaeda to enter the United States. They came to be trained, and this went on for years and years. The same thing happened with the hijackers of September the 11th. The terrorists, six of the terrorists, including Mohammed Atta, trained at U.S. military facilities. Okay? Mohammed Atta went to International Officer School at Maxwell Air Force Base. Maxwell Air Force Base. In Alabama, Brooks Air Force Base in Texas. Their contact address, the Pensacola Naval Station in Florida. The Defense Language Institute of the Defense Intelligence Agency in Monterey, California. The hands of intelligence are all over these people. E como ouvimos, não só eles tiveram o apoio, digamos, dos serviços de estrangeiros e fronteiras lá deles, ainda tiveram uma mãozinha dos militares e dos serviços secretos de inteligência, a gente sabe quem são, nomeadamente a CIA, para realmente terem este, digamos, um poder de circular à vontade dentro de um território que, como ouvimos, também exigia, porque não sei porque é que toda a gente também se queixa de Trump hoje em dia, mas quer dizer, sempre houve... O problema nos Estados Unidos é exatamente como o resto do problema no mundo inteiro. As leis estão no sítio, só não são implementadas por vontades políticas e, graças à ignorância do povo, lá vão continuando a perpetuar basicamente o que queiram fazer em nosso nome, com as consequências pagas por nós, etc, etc. É tudo como ao costume. Por isso é que isto é daqueles assuntos que reflete tudo, sempre como o mundo anda a funcionar, já antes de nós termos nascido. Agora vamos ouvir uns clipes, basicamente, que demonstram alguns testemunhos do mau comportamento que os hijackers tinham e vamos lá pensar uma coisa. Mau comportamento, isso é todos nós conhecemos, ou fomos nós até os protagonistas numa só noite tendo um mau comportamento. Mas quando alguém está num regime de visto, a ser acompanhado por militares e serviços de inteligência, isso é quase como um deixar acontecer do que um deixar fazer, não é? Isto torna-se tudo muito estranho, mais circunstâncias esquisitas para realmente estes personagens que só acabaram, no fundo, penso eu, opinião pessoal, em termos de utilidade de embarcarem nos aviões alegadamente para terem o nome e nem sequer a filiação nacional que chegasse para invadir o Afeganistão, porque ao fim e ao cabo, os hijackers vieram da Arábia Saudita, apesar de ter sido dito que eram treinados no Afeganistão. A Arábia Saudita, como todos nós sabemos, ainda hoje é intocável por mais crimes e atrocidades que pratiquem, em particular contra as mulheres e todos os direitos humanos que nós na Europa nem sequer nos podemos queixar. Que a Barcelona, que era um referente por independência, mas não nos podemos queixar. Com um país que a Arábia Saudita, que está a viver ainda pré-historicamente, na hora de dar direitos às mulheres e etc., a Casa de Saúde, que é assim que se chama, é muito estranho como este mundo se rege com dois pesos e duas medidas, porque basicamente a hipocrisia vem tão acima que tem que haver interesse, tem que haver alguma jogada geopolítica, que é exatamente isto que o 11 de setembro traz ao de cima, de uma forma tão bárbara que só não vê quem não quer. Mas agora ficar com um clipe de basicamente o comportamento anormal que estes agentes tinham, que estes, basicamente, estas ovelhas, estes bodes expiatórios, basicamente tiveram quase como o seu período de graça para se divertirem inerentemente antes de serem acusados de, ou terem participado num voo que acabou por ser um dos voos fatídicos que oficialmente mudou o mundo, segundo dizem, porque sabe-se lá quem é que ia dentro daqueles aviões, quem é que não ia, etc. Vamos então continuar aqui a ouvir mais uns clipes para lançar ainda mais confusão em relação à história oficial do 11 de setembro. Afterwards, did you recognize all three? One, no, three, just one. Two. I only recognized one of them. The Attar, I guess is his name. Ah, the ringleader? Yeah. The guy with the 1,000-yard stare. Right. He barely spoke a word to me, but when I'd come over, I'd be like, geez, what's his problem? Because he had that really mean look on his face all the time, like he was very unhappy. He always just, he never really spoke. And then the other guy was a heavier set guy who did all the talking, you know, with me anyway. Was very outgoing, was very pleasant, actually. Ada and his young sidekick weren't arguing over the proper interpretation of the Quran. They were loud, you know, making comments at the hand on the table, this kind of thing. We're talking $200,000, we have to answer to the family. I thought it was mafia, you know, like when I'd walk by, and I tried to stay away from the table pretty much, and then went and told the owner and the manager, you'd better watch this table, they're getting a little out of hand. And they came in into the office and said there was three gentlemen out here getting very loud and having arguments amongst each other, and she was afraid that it might get too out of control, so she came and got me, and I came out here. They were sitting right here. The timeline doesn't mesh, because when the FBI explains where the terrorists were in this country during the last 9 months of their conspiracy, the word Venice does not pass their lips. Was there something in Venice we weren't supposed to find? Brenda Cover works in the deli of this supermarket a mile from the airport. She says the terrorist pilots were in Venice just 1 week before the attack. Just blocks from this airport, Mohammed Atta rented a car for what would be the last month of his life. Incredibly, he used it to return to Venice. As we've seen in the FBI's official chronology, the word Venice does not appear in the story of Mohammed Atta's final days. But in the rental cars that Mohammed Atta and Marwan rented right behind me here, they went to Venice twice. He rented two cars over three different contracts, a total of about 5 weeks. He picked up that car at closing time, and that one was going to be for 2 weeks. He told me it was going to be for 2 weeks, and told me he had to go over the west coast of Florida and wanted to know if that would be a problem. In this nondescript building in Pompano Beach, Florida, we got confirmation that Ada had been in Venice during two of the last 3 weeks of his life. We asked for, in order for rent a car to anybody, they got to have credit card, driver's license, and proof of insurance, and he had that. Everything matched. He had Allstate insurance. Address on the insurance card matched his driver's license. And he was a perfect customer. Warwick remains puzzled by certain inconsistencies in the terrorist actions. More anomalous evidence. If they were on a suicide mission, they knew they were going to be gone in a couple days. Number one, why would you go to the trouble to return the car to us 2 days before? If you got to catch a flight, like say out of Fort Lauderdale Airport to go up north, why don't you just leave the car at the airport? The heck with me. We already had a signed credit card slip. We could have put it on that credit card slip and saved yourself the aggravation. And what would you care? They bothered returning the car here. And on the last contract, we already had a signed credit card slip for Muhammad. And Marwan said, no, don't put it on his credit card. Here, put it on mine. Well, in order for us to take somebody else's credit card on a contract, you got to be on the contract. So that means he had to give us his driver's license, and he'd had to sign everything. No problem. He gave us his driver's license, got on the credit card, tore up Muhammad's credit card slip, charged it on Marwan. I mean, what all does this make if you're going to be dead in a couple days? What difference does all this make? Would they spend $900 a month to rent a car for me? What would they be up to? Why were they here? E como ouvimos neste clipe, temos aqui algum comportamento anómalo, se calhar não muito significativo nas vossas cabeças, nem sequer na minha, mas eu vou adicionar mais qualquer coisa ao cesto, obviamente, mais um clipe de testemunha do próprio comportamento dos hijackers, e depois ainda tenho outro clipe à frente, que é o último que vai rematar basicamente o comportamento dos hijackers. Eu até tirei de fora o testemunho de todos os instrutores de aviação, de qual eles passaram pelo curso do Cessna, que admitem até que, em termos do bacana fez o voo do Pentágono, nem sequer tinha, era qualificado para voar um Cessna a sol, quanto mais analisando dentro da versão oficial a trajetória de voo, que o avião teve até a embater na fachada lateral do Pentágono e não a pique de cima, de lado, a passar os postes e pronto, eu já falei nisso no primeiro, é uma improbabilidade, uma impossibilidade, pelo menos dentro da minha cabeça. Daí, pronto, isto é mais, digamos, circunstancial do que realmente provas reais, e estamos a falar de testemunhas, podem ser desacreditadas muito facilmente, mas é o acumular das coisas, e quando eu digo acumular das coisas, quer dizer, eu por esta altura já devo ir juntando a parte 1 a 2 horas e meia de estar-vos a dar circunstancial, e quando há tanta circunstância que se começa a acumular desta maneira, isto tem que levantar a pergunta na cabeça de alguém, e depois o sétimo clipe vai ser um pouco mais interessante, mas vamos continuar assim a perpetuar, a juntar dentro do cesto de dúvidas mais um clipe. E desculpa lá, estes podcasts eu uso muitos clipes porque basicamente eles falam tão melhor do que eu possa ser sucinto ou interpretar num só soundbite. E também, de certa maneira, pelo menos fica assim uma forma de como não é só eu que estou a dizer, mas mais gente também já chegou a essa conclusão. Eu simplesmente estou a pegar nas pessoas que representam melhor aquilo que eu acho e a tentar compilar num podcast o mais resumido possível, acreditem, eu estou a tentar fazer isto o mais a abrir possível, porque eu já sei que este vai demorar mais de 2 horas, mas independentemente disso, eu quando disse que comecei a gravar, bem-vindos ao meu podcast, gravar no dia 23, eu digo já que isto já é o dia 24, agora é domingo, já são 4 e tal da tarde, eu ainda estou a gravar isto e eu não sei se vou acabar hoje. Isto é daqueles podcasts que está a me dar mais trabalho a fazer, mas ao mesmo tempo também está a ser engraçado para mim, porque pelo menos é quase como uma discussão que eu livro-me de ter que ir a discutir. Depois atualizo anualmente, caso tenha novas informações ou qualquer coisa, mas pelo menos fica já arrematado. Agora também vou-vos pedir um favor, não peçam para fazer um podcast em breve da Segunda Guerra Mundial, não peçam para fazer um podcast em breve. Enfim, assim, tópicos possam ser um bocado mais exorcitivos e mais compridos, porque, eu quando começo a desbobinar num tópico, e aqui eu tenho que apontar assim um bocado o dedo ao reacionário ali do Twitter, meu amigo, tu querias, aqui está, estás a ver? Pumba, agora depois não te queixes da seca, eu avisei que isto era um tópico daqueles que, bom, enfim, vamos lá continuar então, mas com todo o prazer, eu tenho o máximo prazer de gastar o meu tempo e o meu latim a fazer estas coisas, nem que seja só meia pessoa que aprecie o que eu estou para aqui a fazer, eu faço de bom grado. E grande Arquimedes, já sabes, é sempre a mesma coisa. E por aí fora, há poucos, mas bons. Vamos lá então ao sétimo clipe. Domingo à tarde, eu comecei a gravar isto ontem, people. Vamos lá então ouvir mais um clipe. Sim. Ada frequented this Sarasota strip joint, conveniently located next to a nearby dog track. A young man with money to burn, Muhammad Ada enjoyed very un-Islamic lap dances here, and also at places like the Pink Pony Strip Club in Daytona Beach. And the Olympic Garden, a grind joint on the seedier end of the strip in Las Vegas. Stuffing $20 bills into the panties of topless dancers must be frowned on, don't you think, by fundamentalist Saudi mullahs? But it wasn't all seedy strip clubs. When not ogling infidel flesh, Ada had a taste for the finer things as well, like hanging out at Harry's Bar in New York, for example, where he preferred a table near the piano. We can see someone, an Arab spy, for example, having a preference for a table near the piano at Harry's Bar. But an Islamic fundamentalist? 3 nights before the attack, Muhammad Atta, Marwan Shehi, and Siad al-Jarrah drank at this Fort Lauderdale bar. It gained immediate notoriety. Federal agents flashed pictures of the terrorist pilots who just a day earlier had demolished the World Trade Center to the manager Tony Amos and Patricia Adrisi, the bartender. We were able to recognize both gentlemen, Amos said. Ada drank Stolichnaya vodka for 3 straight hours, the bartender remembered. Marwan al-Shehi was drinking rum. They were very rude, she said. They didn't want to pay the bill. When asked if they could afford the $48 bar tab, Ada pulled out a thick roll. Mohammed said he worked for American Airlines and he could pay the bill, she told reporters. The guy Mohammed was drunk, Amos said. And they all looked of the, I guess, Egyptian, like, kind of dark skin, dark hair. Lots of jewelry. They're dressed like in Florida-type shirts, you know, the silk with the pattern and that kind of thing. And I could have swore there was a cross. The one guy had the big cross, you know, the big gaudy gold cross. We asked him how Mohammed Atta had found his tiny agency. How did they find you? Their credit, you know. Oh, it's out of the phone book. Yeah. But in the Bell South Yellow Pages, there is, alas, no listing for Warwick's. More anomalous evidence. But then we discovered a story from September 15th's Washington Post stating Mohammed Atta had been to International Officer School at Maxwell Air Force Base in Montgomery, Alabama, and that others of the terrorists had attended the Aerospace Medical School at Brooks Air Force Base in Texas and the Defense Language Institute in Monterey, California. Three of the terrorists had even listed their address on their driver's license as the Naval Air Station in Pensacola, Florida, the story went on, where they participated in military exchange programs for foreign officers at the Pensacola Naval Air Station. Another element of the official story about the alleged hijackers is that they were very devout Muslims. The 9/11 Commission report said that Atta had become very religious, even fanatically so. The public was thereby led to believe that these men would have no problem with a suicide mission because they were ready to meet their maker. But investigator reporter Daniel Hopsicker discovered that Atta loved cocaine, alcohol, gambling, pork, and lap dances. Several of the other alleged hijackers had similar taste, reported the Wall Street Journal. The commission pretends, however, that none of this information was available, while admitting that Atta met other members of Al-Qaeda in Las Vegas shortly before 9/11, it says that it saw no credible evidence explaining why, on this occasion and others, the operatives flew to or met in Las Vegas. Another problem in the official account is that, although we are told that four or five of the alleged hijackers were on each of the flights, no proof of this claim has been provided. The story, of course, is that they did not force their way onto the planes, but they bought tickets. If so, their names should have been on the flight manifest. But the flight manifests that have been released contain neither the names of the alleged hijackers nor any Arab names whatsoever. We have also been given no proof that the remains of any of these men were found in the wreckage. One final little problem is that several of these 19 men, according to stories published by the BBC and British newspapers, are still alive. Alguém achou interessante este pormenorzinho de nem sequer os hijackers oficiais não terem aparecido oficialmente no manifesto de voo, como além de mais terem sido identificados pelos órgãos de informação social que dizem que um Canadair caiu, por isso a gente tem que levar isto sempre uma pedra de sal, estarem vivos posteriormente ao atentado, não é assim um bocado estranho? Eu também não compilei esse clipe porque eu estou a tentar fazer isto em forma resumida, mas vou-vos dizer que logo no dia seguinte, o pai de um hijacker e basicamente o bacana que andava a recrutá-los até foi o que levou a tortura enquanto Anamo do waterboarding precisou de 168 sessões para finalmente confessar que ele era implícito em relação ao plot para ir tendo em conta a história oficial, etc, etc. Mas quer dizer, estamos a falar de hijackers que não só não estão tipo, referenciados oficialmente, como nem sequer, como alguns deles até aparentemente, há evidências de que estavam vivos após o atentado, o que para mim, ou para alguém que tenha dois neurónios a fazer sinapses, é assim um bocado anormal em relação à versão oficial que nos contam. E agora vamos partir para o último clipe, finalmente, e isto vai ser basicamente o culminado da primeira parte. Agora que, para mim, as coisas vão se começar a tornar interessantes, finalmente, não é, pessoal? Finalmente, agora que as coisas vão começar a ficar interessantes na minha cabeça. Vamos ouvir um clipe agora que tem várias implicações e ramificações e ora, aí está mais um tópico, não peçam para discutir muito em breve, chamado a maçonaria, porque agora vamos tocar realmente na implicação dos hijackers, dos jogos de guerra, do Skull and Bones localizado no Yale University, e só como pormenor, eu acho que isto também é tipo assim um bocado vox popular, do Yale University foi de onde vieram a maior parte dos presidentes nos Estados Unidos do século 20 a 21. E não só esse pormenor, como eles até têm um certo fetiche, devido ao próprio nome, de terem ido roubar a caveira em particular do nativo americano chamado Jerónimo, que eles dessecraram a campa do homem para terem como objeto para ritual maçónico. E basicamente, dou-vos já um resumo, a maçonaria tem sempre como objetivo a partir do 33º grau, e eu não vos quero estar a falar dos rosacrucianos e do que é a alquimia na realidade, que é a transmutação do pensamento da pessoa, não transformar-se um bem-ouro, mas não peçam um podcast, senão, se vocês acham que esse é chato, não me solicitem um pod sobre maçonaria, senão eu pego aqui num livro TED Pike e leio na íntegra e vocês até ficam doidos. Independentemente disso, está aqui uma grande cabala, tipo a Ordem dos Azeites, só um bocadinho. A merda apagou. Eu acho incrível, estes cigarros apagam na minha boca, mas depois quando se apagam no cinzeiro nunca apagam, porra. Mas pronto, vamos ouvir então este último clipe que dá assim uma grande volta em relação aos jogos de guerra, Yale University, a família Bush, seleção, vários pormenores que podia, dava panos para mangas só por cada tópico e começar algum tipo de discussão, mas para rematar este tópico dos hijackers e começar a empurrar a motivação do qual onde eles vieram e a origem, e depois vamos partir finalmente para a parte económica, que eu dá-me cá a sensação que vai durar tanto ou mais tempo do que o que eu gravei até agora. Porque se vocês vissem as notas que eu tenho aqui à minha frente, eu qualquer dia tiro uma foto no fim da merda toda que eu estive a escrever, que são só soundbites, que a partir daí é só organização de clipes, uma frasezinha estúpida para eu começar a pedalar a minha insanidade, e nem sequer escrevi esta cena da caveira do Jerónimo, mas isto realmente é daqueles eventos muito interessantes, porque aparentemente faz parte de algum ritual alguém se masturbar dentro de um caixão, enquanto confessa os seus pecados e etc, etc, porque até nestas coisas da maçonaria existem alguns níveis que tu tens que derramar sangue o suficiente para basicamente entras numa confraternização de que a tua própria confiança em relação aos teus colegas maçons, independentemente do nível onde eles estejam, implica o teu próprio crime ser tão grave que se tu abres o bico, daí termos tido estes processos da pedofilia em Portugal em que o Carlos Cruz e o Bibi levaram a cana e ficámos por aí, senão as ramificações eram gigantescas. Isto é só num microclima chamado Portugal, porque a nível mundial ainda existe um bocado esta influência do Brotherhood e do código de... e depois há a ordem dos juízes, a ordem dos advogados, e isto interliga-se tudo, até a porcaria das ordens dos azeites, a darem títulos honorários a pessoas que não têm, tipo, dentro da percepção pública nada a ver, mas isto existe uma cabala. Eu não quero estar a ser paranoico, mas isto já vem de há tantos séculos, e é tão fácil convencer o homem de uma religião, porque basicamente, até dentro do ponto de vista maçónico, a própria luz vem da parte de Lúcifer, etc. Bom, ok, então esquece isso. Não me solicitem um podcast sobre maçonaria também, se faz favor. Pelo menos em breve, please, porque isso vai ser uma seca para todos. Vou-vos deixar com o sétimo e o último clipe e depois vamos então partir para a tal parte em que vai voltar em tudo o que vocês ouviram até agora. Vai voltar a ser discutido e as implicações financeiras, porque nenhuma operação acontece se não houver um check-in a abanar para os intervenientes manterem o seu silêncio e terem a sua ação. Esta, eu digo, a parte económica é das mais fulcrais, é das mais enjoativas, mas é das mais, eu vou tentar até pôr isto de uma forma simpática, é das mais importantes e relevantes para depois prosseguirmos a discussão para o terceiro podcast de quais são os países aos interesses intervenientes e os grandes objetivos do que foi esta operação do 11 de setembro. Vamos ficar então com o último clipe dos hijackers e rematarmos as circunstâncias e começarmos a entrar nas factualidades. The suicide hijacking of an inbound flight, as shown in a 2009 released document by the 9/11 Commission. Not to forget all the war games on the morning of 9/11 itself, that strangely included a hijacking and fake inserts on the radar screens of the air defense, precisely while the real attacks were underway. Major Gaskin. Yes, ma'am, Sergeant Rorta. Yes, I'm just letting you know for information we're having an exercise, SF exercise. We're having a calm out. Okay. Guys. Happy, thanks. All right, thank you. Thank you. There are secrets that George W. Bush guards at least as carefully as any entrusted to a president. Secrets he's forbidden to share even with the vice president. Secrets he's held ever since his days at Yale, where in his senior year, like his father and his grandfather, he belonged to Skull and Bones, the elite secret society whose members include some of the most powerful men of the 20th century. All Bonesmen, as they're called, are forbidden to reveal what goes on in their inner sanctum, the windowless building on the Yale campus called the Tomb. President Bush has tapped five fellow Bonesmen to join his administration. Most recently, the head of the Securities and Exchange Commission, William Donaldson, Skull and Bones, 1953. E como ouvimos, e já agora desenganem-se, porque basicamente nós estamos a falar do pai Bush, não do Bush Jr. quando estava a liderar. Eu sempre gostei de dar uma analogia em relação, porque isto também é um prelúdio em relação à parte interessante em que nós vamos entrar agora, que é a parte económica, que basicamente nós vamos ter que pensar agora, por causa de que nós vamos ouvir muitas vezes o nome Bin Laden referido em alguns relatórios até oficiais, mas temos que manter em mente que isto é quase uma comparação entre o Osama Bin Laden e o George Bush, o presidente, não o senior, o junior, que o nome, porque isto depois pode se tornar um bocado confuso em termos de relação, em termos do que é que realmente foram terroristas islâmicos ou uma operação de serviços de inteligência secretos de vários países, que isso fica, mais uma vez, desculpem lá a redundância, guardar para o terceiro podcast. Mas vamos pensar um bocado no George Bush, presidente, o Júnior, como a marioneta do Bin Laden, o Osama Bin Laden, na real narrativa. Porque a família Bin Laden e a família Bush são diferentes do último nome. E então, em relatórios, quando nós vamos ouvir, e eu não sei até que ponto, porque eu vou usar bastantes clipes de um report, do Corbett Report, que foi uma bênção vinda dos céus, porque ando a compilar estes clipes há muito tempo e quando encontrei aquele relatório dele, tipo, pronto, tenho aqui todos os clipes que eu preciso, basicamente, à exceção de dois ou três, para fazer o meu caso em relação à parte económica, mas ele foi bastante exaustivo, mas obviamente nós vamos ouvir. Isto é um bocado como disclaimer, muitas vezes o nome Bin Laden, mas Bin Laden até é a família. A família Bin Laden tem vários negócios espalhados pelo mundo. O Osama Bin Laden, tal como o George W. Bush, basicamente são as ovelhas negras da intelectualidade da família, ou da ideologia da família, porque uma estava virada para negócios e o outro tornou-se radical. Tal como na família Bush, o pai George Bush, além de ter sido presidente, era o cabeça da CIA, e toda a gente sabe que tu, desde o momento que estás na CIA, nunca sais da CIA. E então, no cargo que ele teve, ele ainda tem o direito de receber os relatórios, que até dentro da presidência atual são um bocado suprimidos, mas o homem neste momento já está um vegetal babado, e tal como o mal é duro de morrer, ele ainda está vivo hoje em dia, que é incrível. Eu estou a falar do papá Bush. E nem sequer entrei naquela onda do Walker Bush, do avô, porque aí já tinha que ir para a Segunda Guerra Mundial e o financiamento dos nazis, mas não interessa. Mas eu só vos queria pôr em atenção, porque a família Bin Laden até recebeu contratos e foi dos poucos voos, ou se não o único voo, que depois da interdição de espaço aéreo, pós os atentados oficialmente, pós até a queda do edifício 7, porque demorou mesmo muito, a intervenção de segurança, que era algo que estava mais que contingenciado para terem ação, a família Bin Laden teve que descolar dos Estados Unidos da América já após o espaço aéreo estar interdito, porque estavam a negociar o quê? Estavam a negociar basicamente vários contratos de construções de bases, como por exemplo no Iraque, eles até próprios, como família, e temos que esquecer o Osama Bin Laden neste contexto, porque ele foi... Além de ter sido um agente assim, a gente nunca sabe as implicações familiares, porque até estas famílias poderosas podem, tipo, renegar um filho oficialmente ou publicamente e intimamente continuar a patrociná-lo, que foi o que eu sempre achei que acontecesse, mas como estas famílias estão habituadas a estes jogos de poder geopolíticos, acaba por ser um bocado uma farsa semântica em termos do que nós vamos ouvir. E cada vez que aparece nos relatórios Bin Laden, não quer dizer que seja o Osama Bin Laden, pode ser a família Bin Laden, que foi basicamente dos que tiveram mais contratos de construções em quartéis, nomeadamente no Iraque, e eles até devem ser detentores de grandes patentes, porque os militares têm patentes energéticas que estão fora do circuito comercial, e agora se calhar é preciso pôr um bocado o chapéu de alumínio, mas acreditem que isto é verdade. Nós temos submarinos nucleares, nós temos porta-aviões com energia nuclear que funcionam de alguma maneira autonomamente, e a única limitação é a manutenção de suplementos alimentares para as tripulações, porque se fosse só o objeto completamente autónomo, um submarino podia ficar debaixo d'água anos a fio, sem qualquer tipo de necessidade de restaurar a filtração de ar, ou em termos energéticos, um porta-aviões e até quartéis no meio do deserto, contém alguma tecnologia energética que nós não temos acesso e andamos para aqui a montar painéis solares, feitos estúpidos e ventoinhas eólicas, a estragar as paisagens, dos quais até as elites não querem nas ver, nem sequer perto, apesar de as promoverem publicamente, país à vossa escolha. Não os querem ver à frente das suas grandes propriedades lindas, com os seus campos de golfe e os seus lagos privados e as suas praias privadas, como o Al Gore também gosta muito de ter, mas continuam a patrocinar através de incentivos fiscais, porque senão não eram rentáveis energeticamente. Apesar de eles próprios, dentro do seu próprio núcleo, terem várias tecnologias energéticas tão autónomas e porque nunca ninguém pediu os militares o que é que vocês acham que é uma bomba de urânio empobrecido, um buster bunker que perfura concreto armado até certas profundidades e depois deixa 500 mil anos de nuvens radioativas no local, como no Iraque temos montes de crianças a nascer com deformidades, vá-se lá saber porquê. E sabendo nós até oficialmente, hoje em dia, que até o Bush pediu desculpa, porque realmente, como não encontraram armas de destruição maciça, como o Saddam Hussein foi basicamente mais um Patsy, como um Oswald, como este hijackers, porque jogou os jogos americanos e foi traído no fim pelos serviços de inteligência secretos, não só da CIA, como dos vizinhos do lado, que vamos falar neles no terceiro podcast, podem ter a certeza. Vamos então saltar para a parte económica, mas não se esqueçam que cada vez que o nome Bin Laden aparece em algum relatório oficial ou financeiro, não estamos exatamente a falar da família do Osama Bin Laden, nós estamos a falar da família Bin Laden, que dentro da Raytheon, dentro até da Halliburton, do Dick Cheney, esta gente, o nome deles aparece, mas não confundam, por favor, da mesma maneira como alguém pode confundir que o George W. Bush Jr. era o presidente e era ele que imperava realmente como presidente dos Estados Unidos, que é das maiores ilusões, porque é que alguém acha que o presidente, em qualquer altura, mande seja lá o que for, quando o complexo militar industrial e os serviços de inteligência secretos continuam lá há tantos anos, que basicamente é só mais um passageiro de transição e se ele se portar mal, fazem-lhe um JFK num instante. Só quero dar esse disclaimer. Quando ouvem o nome Bin Laden, é a família, e a família Bush, apesar de ter influência, coitado do George, que não passou nada mais que um pau-mandado, da mesma maneira que o Osama Bin Laden, que morreu no mínimo umas 7 vezes até oficialmente terem-no morto, entra nesta implicação. E então vamos começar pelos clipes, vamos falar então na parte financeira, que é a parte que, a partir daqui é que começam a vir nomes ao de cima, que essa é a parte que eu começo a achar mais crucial, e aqui é que começam a vir aqueles nomes, e mais uma vez, até alguns nomes já passaram, mas esta parte realmente tem 8.5 trilhões de razões para seguir, mas nunca foi seguida, porque obviamente havia de ser a ponta do iceberg que afundou o Titanic, e até o Titanic vinha ao de cima, caso a gente começasse a investigar este iceberg dantesco. Vamos começar por um clipe chamado... Não é chamado, é a falar sobre uma empresa chamada Marsh, e a Marsh basicamente em 2001, poucos meses antes do 11 de setembro, recebeu até vários prémios de louvor por implementar uma tecnologia de comunicação, porque em Nova Iorque, onde está o mercado neurálgico da Bolsa, até aquele bacana que fazia aquele programa, o Max Kaiser, esse gajo ganhou o seu dinheiro a criar um algoritmo bolsista, porque muitas empresas de investimento junto à Bolsa de Nova Iorque montavam a sua própria fibra óptica debaixo do chão para ganhar nem que fosse 1 milésimo de segundo por metro, para realmente ter depois um algoritmo que pegássemos por out options. Esta parte vai começar a ser um bocado complicada, mas independentemente, a complicação é essa, a complicação que afasta muita gente desta discussão, mas esta discussão tem muitos nomes para dar, tem muitas evidências para dar, e vai ser a maior parte, mas basicamente esta empresa chamada Marsh, que muito convenientemente coabitava exatamente nos andares onde houve o impacto do avião e os servidores foram todos destruídos, mas isto vai ter pano para mangas, eu não quero já pôr as coisas enfadonhas, mas basicamente tinham vários tipos de conectividade em termos de anonimato, que isto até vai trazer muitos nomes de instituições financeiras e bancárias que nós conhecemos hoje em dia e continuam a operar e continuam até a mandar em termos de as nossas políticas, porque a política económica está sempre agregada à política social, e então quando a economia o dita que nós temos que passar por uma crise, nós sabemos socialmente que vamos passar por uma regressão, e são exatamente estes jogadores que de repente isto é daqueles tópicos que eu acho de máxima importância, porque nós vamos identificar neste tópico agora que se segue, por mais enfadonho que ele seja, a maior parte dos jogadores mundiais que ainda hoje estão basicamente a acorrentar a nossa liberdade em termos de dívida, de uma dívida que nós como pessoas comuns nunca tivemos essa dívida, por isso nós estamos a pagar as despesas dos salgados e etc, mas o contexto em que as coisas se tornaram, porque para a guerra há sempre dinheiro, agora para tu pagares a tua casa, para promoveres a tua família, para não teres os direitos como português, por exemplo, mas teres que aceitar de braços abertos e dares todas as condições a toda a gente que vem de fora ilegal, sem condições, sem sequer alguma aceitação social, tu tens que te adaptar a eles, não são eles que têm de se adaptar a ti, têm mais direitos do que tu, e tu que trabalhas como cidadão honesto não tens nada a ver com isto. Por isso é que este evento é super importante, e isto é daqueles tópicos que vão vir nomes ao de cima, vai vir basicamente uma pequena contextualização da realidade que nós vivemos hoje em dia, que pode ser apontada a este evento em particular, e nós vamos ver que provas mais que factuais de conhecimento antecipado em relação aos eventos que nós vivemos como surpresa no próprio dia que eu e todos nós vimos esses eventos. Só simplesmente foi um daqueles eventos que para mim serviu para abrir os olhos, e para muita gente foi um choque, como para mim também foi na altura, e continua a ser um mistério e uma justificação para o mundo estar a ser gerido até à ruína, justificadamente, para esses antifas acharem que estão no lado certo da questão, e etc, etc. Por isso é que eu sempre achei que o 11 de setembro foi o meu JFK da minha, com licença, da minha geração. E, sem sombra de dúvidas, isto foi realmente o evento que até mudou o significado do terrorismo, deturpou as palavras que nós possamos usar. E até este podcast, pós 11 de setembro, pode ser considerado radicalizador e terrorista, e qualquer dia ainda me batem à porta só porque eu usei palavras, e toda a gente tem a liberdade de desligar este podcast a qualquer altura, mas eu não só estou a tentar transmitir a ideia que, além de estarmos enganados, até os radicalizados estão enganados dentro do contexto que eles acreditam da verdade que aconteceu, para continuarem a perpetuar este jogo dos globalistas, porque isto é perfeito, tem sido sempre assim. Mas porquê eu estar aqui a gastar o meu latim? Então vamos começar pelo clipe que fala da empresa Mars, que basicamente compilava, de certa maneira, transações económicas de forma de anonimato, até receberam vários prémios, e o impacto do avião... Epá, agora não me lembro se foi na Torre 1, se foi na Torre 2, eu não consigo precisar bem onde é que era a localização deles, peço desculpa, mas foi numa das torres em que os servidores foram destruídos, e até uma empresa alemã, que depois mais tarde também vos vou mostrar num clipe, que é especializada em recuperação de informação em discos rígidos altamente destruídos, porque conseguem reconstruir a data, além de terem reconstruído alguma data dentro do Patriot Act, que também nos anda a censurar a internet devido a esse documento de milhares de páginas que nunca ninguém no Congresso teve a oportunidade de ler, teve que ser assinado à pressa enquanto o pânico estava, enquanto utilizaram esta operação psicológica do 11 de setembro para pôr toda a gente a correr nos corredores como galinhas com a cabeça mal cortada, a assiná-lo sem o ler, e agora nós estamos a viver as consequências quase como um tratado de Lisboa com esteroides. Uma firma alemã que foi, basicamente, receberam a concessão de fazer a recuperação desses discos rígidos por causa da implicação ou suspeita que houvesse algum tipo de crime económico. As conclusões deles foram, basicamente, vetadas de domínio público devido à sensibilidade da informação que lá vinha. Por isso só nós podemos especular que, se realmente estivéssemos a falar de vítimas inocentes, nada indicava que essa informação fosse censurada, o que não deixa de, que eu depois hei de passar aqui um género de um anúncio, porque eles, como empresa, também, obviamente, querem puxar o seu gabarito em relação à competência tecnológica que têm para recuperação de dados, apesar de não poderem dizer que o têm, porque eles o têm, e isso foi admitido. Gostam de dizer que nós recuperámos essa informação, mas nunca nos vão dizer que essa informação não faz parte do domínio público, por algum tipo de censura, porque, tal como eu gosto de dizer, houve 8,5 trilhões de razões para o fazer. Isto eu estou a falar de dinheiro, porque até numa das caves de um dos edifícios do World Trade Center havia um grande depósito de ouro que começou a ser evacuado antes do próprio evento, e houve várias transações de put-out options. Eu depois expando um bocado este evento, mas basicamente é uma aposta que é muito curta em termos de duração de dias, que houve muita gente com conhecimento antecipado que começou a apostar no declínio da American Airlines e subiram as ações exponencialmente, e houve muita gente que ganhou dinheiro com esta desgraça desde o momento que o primeiro avião bateu na torre. E aqui é que está realmente... Aqui é que podemos começar a apontar dedos, aqui é que começamos a ter nomes, e aqui é que as coisas começam, pelo menos para mim, a tomar uma dimensão bem mais interessante e factual e realista e com pés para andar para uma investigação. Só que, tal como eu já tinha dito há bocado, a gente, todos nós sabemos que uma investigação deste gabarito acabava por pôr em descredibilidade todas as facções políticas com que a gente acredita que continuamos a lutar este jogo arcaico. Eu até ainda hoje estava a ver no telejornal as feiras das autárquicas e o povo, os políticos a irem ter com o povo, a darem os beijinhos. Onde é que eles estão quando estão a implementar as políticas com que ninguém concorda? Mas é tão arcaico, este processo começa-me a parecer tão arcaico, antiquado e manipulativo e rotineiro, que eles até deviam ter vergonha. Eu, sinceramente, eu não tenho aqui solução, mas pronto, já estou a divagar, que é muito hábito meu. Vamos então começar com o primeiro clipe. Uma empresa chamada Mars, que em 2001, reparem que em 2001 isto foi daquelas coisas que era alto progresso tecnológico, e desde até do impacto das torres no avião, a própria CIA passou um grande cheque em branco para a Google, e a Google desde então explodiu, porque antes da Google era o Yahoo, antes do Yahoo era o Alta Vista. Mas realmente a Google, porque é uma operação basicamente financiada pela CIA, tem as suas limitações. Não pensem que não. Não, nunca, se alguém alguma vez vos disser que a empresa com que vocês largam os vossos dados estão seguros e ninguém tem acesso a eles, é absolutamente mentira. Tem que haver sempre algum administrador de sistemas. Se alguma informação tiver dentro de um disco rígido, eu que sou um Zé Ninguém, eu vou-te buscar. E vocês não pensem, por algum tipo de encriptação, eu posso, lá porque compartimentalizam, há sempre alguém que tem a chave da encriptação e o acesso aos servidores e pode apagar, manipular e deturpar, como até a Wikipedia, que é basicamente a enciclopédia do povo, que, enfim, eu acho que já falei do Wikipedia em podcasts anteriores. Vamos então lá arrancar com o primeiro clipe, porque realmente esta parte é capaz de ainda demorar mais do que o que já demorou até agora. Vamos lá arrancar então o clipe do Mars como introdução. The contract Silverstream then stationed approximately 30 to 40 developers at Marsh, and this team was led by 2 to 3 managers with whom I liaised to ensure delivery of the solution that was promised. The development team worked regularly into the night, if not all night, and sometimes worked 7 days a week in order to adhere to Marsh's indicated pre-September 11th deadline. But it was not long before severe irregularities in the billing of the account for this project led Richard Grove into the heart of a deeper mystery about the software and about the work that he was engaged in. There's fiscal anomalies with respect to the Marsh.com project when I was in a meeting on the 98th floor in October of 2000 with a gentleman named Gary Lasko. Gary was Marsh's North American Chief Information Officer, and that particular afternoon a colleague and I helped him identify about $10 million in suspicious purchase orders after I had recognized that certain vendors were deceiving Marsh and specifically appeared to be selling Marsh large quantities of hardware that were not necessary, as this was later confirmed by Gary. In the spring of 2000, I brought my concerns up to executives inside of Silverstream and I was urged to keep quiet and mind my own business. I went to an executive inside of Marsh, and he advised me to do likewise. But then, I mentioned it to a few executives at Marsh who I could trust, like Gary Lasko and Catherine Lee, Ken Rice, Richard Bruhart, and John Oldtoffer, people who became likewise concerned that something untoward was going on. The concerned colleagues I just mentioned were murdered on September 11th, and the executives who expressed dismay at my concerns are alive and free today because of it. I feel it's no coincidence as the Marsh executive who urged me to drop my line of inquiry made sure that his personnel who I just mentioned were in the office bright and early for a global conference call before the staff meeting upon which I was to intrude. A conference call which I was informed this executive in question conducted but attended from the safety of his Upper West Side apartment. The global conference call with Marsh's IT staff on the morning of 9/11, a meeting that included the staff who were investigating the suspicious billing on the Silverstream deal, was confirmed in a 2006 interview with Marsh's then Chief Information Officer, Ellen Clark. Richard Grove had been asked to attend the meeting, but was stuck in traffic on the way to the towers when the attack began. His friends at Marsh were not so lucky. 294 Marsh employees, including all of the participants in the conference call in the North Tower, died that morning. E antes de continuar com o próximo clipe, como vocês ouviram neste momento, realmente houve aqui alguma atividade suspeita e eu só vos queria evidenciar basicamente a mentalidade, como já vos evidenciei em podcasts anteriores. Às vezes cada pessoa que trabalha num ramo, quando é bom no que faz, tem aquela mentalidade que só trabalha para a perpetuação da área em que ele o faz e basicamente as pessoas são recompensadas a peso de ouro, como esses CEOs que andam a ganhar ordenados multimilionários por basicamente andar a cortar nos serviços e a fazer poupanças para depois o bónus ser atribuído a eles e dentro da empresa até conseguem-nas falir por causa da sua tão boa gestão. Vários exemplos como tal eu tinha disso. Mas, basicamente, eu agora queria-vos, antes de passar para o clipe do Paul Brenner, que também foi um jogador, mais um nome dentro desta parte económica, que foi o 11 de setembro. Antes de continuar, porque pode parecer um bocado chocante até para qualquer cidadão comum como nós, que ainda pratica empatia entre o próximo ser humano, porque raia que estes parasitas financeiros, qual será a sua motivação? Eu queria-vos realmente contextualizar, se calhar eu devia ter passado este clipe antes deste que vocês acabaram de ouvir, que implicou a morte de bastantes funcionários, porque ficaram todos enfiados exatamente à espera que o avião, muito convenientemente, batesse exatamente no sítio certo, como foi no edifício 7 e como foi no Pentágono, bater-se exatamente em cima dos jogadores que hoje em dia podiam estar a falar de boca cheia em relação a evidências que este evento aconteceu, mas foram muito convenientemente eliminados. Isto pode parecer até um bocado paranoico, mas eu então vou-vos mostrar um clipezinho um bocado não relacionado, mas a mostrar o que é a mentalidade de um investidor com algum tipo de reputação ou bom calibre. Ao bom calibre, digamos assim. Eu quero só mostrar a mentalidade um pouco das pessoas que nós estamos a falar, porque isto ultrapassa um bocado a capacidade que nós, que vivemos a vida cotidiana, se calhar nos custa um pouco a compreender. Eu quero-vos mostrar este clipe antes do Paul Brenner. I gotta be honest with you. When the September 11 situation happened, I didn't know that. And I must say, and I wanna say this because it's. I wanna take it lightly. It's not a light situation. It's a devastating act. It was really a bad thing. It was one of the worst things I've seen in my lifetime, you know. But I will tell you, and every trader will tell you, who was not in that building, and who was buying gold and who owned gold and silver, that when it happened, the first thing you thought about was, well, how much is gold up? The first thing that came to mind was, my God, gold must be exploding. Fortunately for us, all our clients were in gold. So when it went up, they all doubled their money. Everybody doubled their money. It was a blessing in disguise. Devastating. Crushing, heart-shattering, but on a financial sense, for the, my clients that were in the market, they all made money. Now, I wasn't looking for this type of help, but it happened. When the U.S. bombed Iraq back in 1991, the price of oil went from $13 to $40 a barrel, for Christ's sake. Now, we couldn't wait for the bombs to start raining down on Saddam Hussein. We were all excited. We wanted Saddam to really create problems. Do whatever you have to do. Set fire to some more oil wells because the price is going to go higher. Every broker was chanting that. There was not a broker that I know of that wasn't excited about that. This was a disaster. This was something that was, you know, catastrophe happening, bombing, wars. In devastation, there is opportunity. Opportunity, opportunity, opportunity. E agora que ouvimos a contextualização em que, de facto, estes investidores que, tal como nós, aqui desde a Troika e da crise, e do aperto ao cinto e da Ferreira Leite e do Durão Barroso, que foi promovido pelo seu bom slash mau trabalho que fez dentro da nossa realidade política portuguesa, vamos ouvir então o Paul Bremer, que é um personagem muito obscuro dentro do 11 de setembro, mas basicamente até a repórter se engana a dizer que ele é um especialista em terrorismo e ele diz, não, antiterrorismo. Não, não, ele é um especialista em terrorismo. E tal como aquele clipe da BBC em que o edifício 7 ainda não tinha caído e já estava a ser reportado como se tivesse desabado, vamos ouvir então este homem a dar exatamente o um menu de tudo o que aconteceu no passar dos anos, à exceção do Irão, que não conseguiram tocar no Irão, felizmente. Até foi um bocado deixado para pano de fundo, mas o Iraque realmente foi vítima dessa situação e muitos mais outros países foram, como a Líbia, a Síria, etc. Mas é engraçado como este especialista em antiterrorismo já vinha com o script, já tão bem feito, que basicamente parece-me mais... Este é que me parece a mim o real terrorista, em termos de toda a opinião que ele teve para difundir, porque ele tinha o script, tal como a BBC tinha o script, como todos os canais de televisão tinham o script, porque naquele dia fatídico passou de ataque surpresa, como de repente em poucas horas já toda a gente sabia quem era, porque obviamente, digamos que a resposta já estava mais que feita, o evento teve que acontecer para haver o pretexto para esta mudança global. Paul Bremer, este terrorista autoproclamado antiterrorismo, antiterrorista, vamos ouvir este specimen. At the time of 9/11, Marsh's chief of risk management was Paul Bremer, the former managing director of Kissinger and Associates, who went on to oversee the U.S. occupation of Iraq. On the morning of 9/11, he was not in his office at Marsh & McLennan, but at NBC's TV studio, where he was delivering the official story of the attack. It's Paul Bremer. I want to make sure I'm getting your name right, because right. I'm just meeting you right. just at nice this moment. You're a terrorism expert. Counterterrorism, I hope. And can talk to us a little bit about who could... I mean, there are a limited number yeah. of groups who could be responsible for something of this magnitude. Yes, this correct? Is a very well-planned, very well-coordinated attack, which suggests it's very well organized centrally. And there are only three or four candidates in the world, really, who could have conducted this attack. Bin Laden comes to mind right away, Mr. Bremer. Indeed, he certainly does. Bin Laden was involved in the first attack on the World Trade Center, which had as its intention doing exactly what happened here, which was to collapse both towers. He certainly has to be a prime suspect. But there are others in the Middle East, and there are at least two states, Iran and Iraq, which should at least remain on the list of potential suspects. I don't recall anything like this. Pearl Harbor happened a month before I was born, and I hear my parents talk about that as a seminal event in their lives all the time. I am not aware of anything like this in the United States before. Americans are now, I think it's fair to say, really scared. Should we be? This is a day that will change our lives, isn't it? It is a day that will change our lives. It's a day when the war that the terrorists declared on the United States, and after all, they did declare war on us, has been brought home to the United States in a much more dramatic way than we've seen before. So it will change our lives. E pronto, e ouvimos mais uma vez, a implicação do Henry Kissinger, que eu acho que é a segunda vez que pelo menos ficou gravado neste podcast, porque este gajo, para já, dentro do Paul Bremer, como veem, já estava o menu todo posto em cima da mesa, pelo qual a propaganda que ele havia ter. E o caso do Irão e a implicação com o Kissinger, que ganhou o Nobel da Paz por ter impedido uma ação que ele próprio a provocou, e o quão ridículo é a porcaria do Nobel da Paz, que até deram um Obama antes dele ter dado provas e não fez mais nada senão os seus dois mandatos, senão escalar o conflito a nível mundial. Se não fosse o Putin a pôr a tal linha na areia, meu Deus, quer dizer, o que é isto? É o risk management da empresa em particular, que matou os seus próprios empregados para sacar mais algum dinheiro, porque eles é que proporcionaram o software para fazer as transações que ainda vêm por aí fora. Este gajo chega-me à televisão e diz logo, antes do poder executivo, olha, é isto, e foi o plano durante o executivo do Obama, mas foi na altura... Isto, por acaso, foi na altura dos neoconservadores, que é uma palavra de código. Eu vou ter que guardar tanta coisa para o terceiro podcast que até mete nojo. Mas este gajo está no não. Ora, aqui está mais um nome. Já começamos a ter alguns nomes. Esta gente estava implicada altamente em saber previamente, antes do evento, com o script em cima da mesa, para fazerem o trabalho deles, para estarmos neste cenário atual que nós estamos a viver hoje em dia, em todos os países que foram prometidos na altura, estão a cair como dominós. E o Kissinger, o Nobel da Paz ao Kissinger, porra, o homem, ele, man, esse homem dava um podcast só por si, é incrível. Agora vamos começar a falar de mais coisas muito interessantes, vamos falar do Deutsche Bank, vamos falar da tal firma alemã que recuperou a informação e tem o seu anúncio publicitário, do qual nem sequer podem se gabar de o ter feito, mas não podem demonstrar as conclusões, porque obviamente que toda a informação que realmente interessa neste campo está completamente sanitada, obstruída, censurada, por isso não há... Não, isto é daqueles tópicos que é mesmo... Epá, querem nomes? Ótimo, nomes. Aí vêm eles como uma avalanche mesmo. Agora vamos ouvir um clipe sobre Deutsche Bank e várias, muito mais instituições financeiras vêm por aí, as tais que dizem quanto é que o nosso dinheiro vale, se nós somos lixo, se nós... Porque até foi o ano que entrou o euro em Portugal, aquela moeda que é salva a preço de sangue, só para tentar-nos fazer esquecer do próprio conceito de que esta moeda não é baseada em qualquer tipo de valor real, é baseada em mercados especulativos e mercados... Lembram-se daquele clipe que eu vos mostrei ainda há pouco tempo, da mentalidade de um investidor? É esta a gente que a gente, estas as pessoas que a gente anda a tentar agradar em termos de mercados, aquelas tais pessoas que quando vêem conflito, morte e destruição, vêem um bom negócio. Isto foi o que o 11 de setembro nos deixou como herança em termos de vamos dar então as rédeas da governação e da nossa soberania a esta gente que aparentemente o tão bem nos querem sobre nós, só querem haver sangue a jorrar, como aos próprios mídia, que não se divertem nada mais, até com uma ventania mais forte se põem a aumentar a situação em particular, para if it bleeds, it leads, é completamente nojento, whatever. Vamos ouvir então mais um clipe que implica agora grandes instituições financeiras que os nossos políticos põem de joelhos, a beijar-lhes os pezinhos, assim que visitam Portugal, estas Christine Lagarde, estes FMIs, mas alguma vez o FMI, se o FMI me apresentasse um currículo, eu não lhe dava trabalho, só tem trazido é morte, fome e destruição, e endividamento, e hipotecação de recursos, e Eu não sei como é que... E os nossos governantes... ai, tão bom, ai, ui, os maiores. E nós somos um país tão porreiro que andamos a levar na bundinha tanto que conseguimos pagar a dívida inventada que nos exigem para continuarem a jogar estes jogos de guerras geopolíticas e a manipular-nos através dos mídias e de medo e de eventos desta natureza que até metem nojo. E bem-vindo ao 2017 que nós estamos a viver hoje em dia. E não me parece que isto comece a ficar algo melhor enquanto as pessoas não começarem a acordar para esta realidade em que basicamente as pessoas que a maior parte das massas, até como por exemplo os antifas, idolatram, são os maiores inimigos da humanidade. Vamos ouvir mais um clipe. Data stored on countless hard drives retrieved from the collapsed towers was believed to have been lost. But Convar specialists can render irreplaceable information readable again. At Europe's only high-security data recovery center. Burnt, crushed, or dirty storage media are ready to relinquish their secrets by the time we finish with them. More details about the work comes from an IDG News Service story posted to CNN.com in December 2001. Under the headline, "Computer disk drives from WTC could yield clues," the article notes, "An unexplained surge in transactions was recorded prior to the attacks, leading to speculation that someone might have profited from previous knowledge of the terrorist plot by moving sums of money. But because the facilities of many financial companies processing the transactions were housed in New York's World Trade Center, destroyed in the blasts, it has, until now, been impossible to verify that suspicion." A Reuters article from the same time, later posted to Convar's website, offers revealing glimpses into the investigation's early results. It quotes Peter Herschel, Convar's director at the time. "The suspicion is that inside information about the attacks was used to send financial transaction commands and authorizations in the belief that amid all the chaos the criminals would have, at the very least, a good head start. Of course, it is also possible that there were perfectly legitimate reasons for the unusual rise in business volume. It could turn out that Americans went on an absolute shopping binge on that Tuesday morning. But at this point, there are many transactions that cannot be accounted for. Not only the volume, but the size of the transactions was far higher than usual for a day like that. There is a suspicion that these were possibly planned to take advantage of the chaos." It also quotes Richard Wagner, one of the company's data retrieval experts. "There is a suspicion that some people had advanced knowledge of the approximate time of the plane crashes in order to move out amounts exceeding $100 million. They thought that the records of their transactions could not be traced after the mainframes were destroyed." Was the revolutionary electronic trading link between AIG and Marsh being used to funnel money through the World Trade Center at the time of the attack? Were the attack perpetrators hoping that the destruction of Marsh's data center, on the 95th floor at the dead center of the North Tower explosion, would conceal their economic crime? One piece of corroborating evidence for the idea comes from author and researcher Michael Rupert, who reported in 2004 that immediately before the attacks began, computer systems in Deutsche Bank, one of Silverstream's other E-Link clients, had been taken over from an external location that no one in the office could identify. Within, I would guess, I'd have to go back and look at the book, but it was no more than a week after the attacks. I was being contacted by a lot of people from inside official sources who were raising a lot of questions. This one particular person was extremely credible. They absolutely convinced me they had been an employee of Deutsche Bank in the Twin Towers. And they told me very clearly that in the moments right before the attacks and during the attack, there was a 40-minute window between the time the first plane struck the World Trade Center and the second plane, that Deutsche Bank's computers in New York City had been taken over, absolutely co-opted and run. There was a massive data purge, a massive data download, and all kinds of stuff was moving. And what this person said very clearly was that no one in the Deutsche Bank offices in the towers at the time had the ability to prevent what was going on from any of their terminals. Isto foram as implicações que basicamente o software que a empresa Marsh basicamente implementou dentro destas firmas financeiras para basicamente ocultar em anonimato as transações financeiras dantescas que foram feitas em números recorde. Digo-vos, estas coisas quando começam a chegar a este ponto irritam-me até um ponto emocional, mas é que é exatamente aqui que começa a vir o cerne da questão, fora o resto. Mas é que é mesmo isto, é exatamente este o serviço que proporcionou o anonimato e sempre foi dito pela Comissão de Investigação Oficial do 11 de Setembro que não valia a pena seguir este rastro. Porquê? Porque basicamente estão a pisar os calcanhares dos próprios patrões e eles próprios são os representantes que estão sentados na mesa da comissão a fazer os inquéritos, que é altamente nojento. Estas instituições financeiras, porque até os nossos líderes, por mais que reclamem algum tipo de soberania e votem em mim por Portugal, não tem nada a ver com Portugal, tem a ver com estas instituições financeiras e o agrado a qual eles... Nós podemos pensar na Grécia, nós podemos pensar no que o Varoufakis tentou fazer, nós podemos pensar... Vocês podem pensar como vocês quiserem. Isto foi realmente quase como aquele ponto nevrálgico em que o mundo mudou em termos de se toda a gente criticava o capitalismo americano, agora o capitalismo está implementado no mundo inteiro em nome do comunismo, que é das maiores ironias. É por isso é que eu represento sempre, tento sempre apresentar algum tipo de ideologia pessoal, um Zé Ninguém, aqui a gravar um podcast em casa, feito estúpido, irritado à brava, com as vidas inocentes e nós próprios inocentes que andamos, é que o mundo parece estar dividido em duas partes. Existe a parte quem anda a pagar a conta honestamente, a pensar que isto vai resultar, e existe a parte dos parasitas que continuam a se desculpar porque esta história está tão mal contada, que era uma daquelas coisas que ajudava bastante à compreensão mundial e a escorraçar a pontapé. Eu não estou aqui a tentar radicalizar ninguém, senão este podcast ainda vai ser considerado um ato terrorista, apesar de eu estar a apresentar os verdadeiros terroristas neste planeta Terra, que basicamente é que já nem é a sede do dinheiro, é a sede da representação, da credibilidade, da religião que este dinheiro acaba por representar, porque nem que se derrame sangue, tem que se acreditar neste sistema financeiro, este próprio sistema financeiro, como é regido, como foi inventado, este dinheiro a juro, vou ter que guardar para o terceiro podcast. Bem, o terceiro podcast vai demorar para aí duas semanas a fazer e durar umas 6 horas, mas eu estou-me marimbando, eu vou fazer essa cena, que é que se lixa. Agora vamos falar dos insider tradings, dos investidores, daquela gente que toda a gente nos mídia, aqui até em Portugal, dizem os investidores estão satisfeitos com a performance portuguesa. É desta gente que eu estou a falar. É exatamente desta gente que eu estou a falar. Esta gente não quer o nosso bem. A gente tem que ver o autocarro do Benfica em tempo real a ir até ao estádio do Grande Derby, mas nunca acompanhamos, nem sabemos os 11 da Troika quando vêm cá a Portugal, porque eu gostava muito de saber os nomes, as afiliações, mas não. Eu sei, mas não dizem nos mídia, não é? Não é interessante, como quem dita ao futuro do nosso país devido à crença em que o nosso dinheiro vale alguma coisa por causa destes investidores que apostaram no sangue das vítimas e da aposta da guerra, do conflito perpétuo. Porque, raio, que ainda estamos no Afeganistão. Estamos porque Portugal também é aliado. Eu lembro-me perfeitamente quando o Bush quis invadir o Iraque, o Durão Barroso foi até à base das Lajes, convém sair do território português, não é? Entre aspas, porque é português, mas estar isolado, apertar a mãozinha ao Bush e dizer, sim senhora, nós estamos com vocês na vossa mentira. Esta é que é a parte que me começa a tocar até muito emocionalmente, mas vamos partir para mais um clipe. Estes insider tradings, estes acionistas que puseram put down options, que isto é tipo uma aposta em cavalos, o insider trading, que é basicamente put down options, é um investimento a muito curta duração, com um limite de tempo. Epá, eu não quero dar uma seca assim tão grande a vocês, a tentar explicar extenuamente o que raio, mas vamos imaginar que é tipo uma aposta de cavalos, em que enquanto a corrida de cavalos acontece, se ganhar o teu cavalo que é o vencedor, tu vais receber uma remuneração espetacular. Em termos de dinheiro, completamente inventado. Mas independentemente de ser inventado, como nós podemos até constatar dentro da nossa realidade portuguesa em 2017, ou espanhola, ou seja lá o que for, escolham um país à vossa escolha, caramba. Estes investidores é que regem as tendências dos nossos países, caramba. O que é que vocês acham que são as PPTs? O que é que vocês acham que é este euro? Isto é exatamente, basicamente, algum país que começa a levantar a garipa em termos de, eu não sei até que ponto é que este dinheiro comum é inventado ou real ou valorizado realisticamente em relação à produtividade, ao esforço de cidadãos honestos que ainda têm que estar a hipotecar o seu território e o seu espaço para financiar pessoas que não estão interessadas em contribuir para o pote dentro de dinheiro inventado a juro. Isto é que é o cerne do problema. Eu nem sei até que ponto é que vou gastar tempo no terceiro podcast a falar de quanto milénio é que este problema tem acontecido, mas vamos ouvir então insider tradings a falar nos put down options, que são apostas contra qualquer tipo de produtividade. Vocês imaginem que uma empresa começa a ter algum tipo de relevância e entram para o mercado bolsista e alguém investe um valor tão avultado que ultrapassa até o capital social da vossa empresa, a dizer que ela vai falir, que é um investimento tão bom que vocês vão falir, e o vice-versa é a verdade. Tal como o Google explodiu e o Yahoo ainda não desapareceu, porque as linhas da fibra óptica que passam por baixo do chão da maior parte dos Estados Unidos continuam a ser subalugadas. Mas, enfim, a Google também já tem as suas cartas na manga, porque quando tem a carta branca de trabalhar para serviços secretos, para darem resultados de buscas tão inócuos e sanitários cada vez mais progressivamente, isto é mais um reflexo deste evento em que na base esteve toda esta gente que já tinha este projeto. E vocês lembrem-se de uma coisa, estes globalistas não pensam a curto prazo. O plano destes globalistas é fazer-nos a nós, nem sequer termos a paciência para ouvir um podcast tão grande como este está a ser, porque basicamente qualquer pessoa que critica até, e agora até vou dar um comentário pessoal, qualquer pessoa que critica a duração dos podcasts que eu tenho, parece-me que estão a passar um atestado de incompetência de atenção para sequer terem lido um livro. Vocês aguentam jogos da Liga dos Campeões com prolongamentos e até penaltis com 2 horas e tal, cíclicos, milionários, que não pagam impostos nem contribuem para os vossos cofres do Estado, têm paciência para mamar essa merda 2 horas e tal. Agora que eu estou aqui a tentar vos dar, da minha opinião, para tirarem a vossa conclusão, nem que seja comida para pensamento, só para vos pôr a pensar, mesmo que não concordem comigo, por favor, pelo menos se não concordam comigo é porque têm uma opinião própria e eu bato palmas com isso. Mas como é que é possível alguém me dizer, o teu podcast é muito grande, para mim que só quer dizer, tu nunca leste um livro na tua vida. Tu és uma pessoa desinformada, tu és uma pessoa que perde a atenção tão rapidamente que um soundbite é mais eficaz do que algo que seja exposto. E eu estou-vos a dizer que isto é resumido, eu estou a tentar fazer um resumo. Mas se alguém não tem paciência para ouvir isto até ao fim, faz conta que serve como um processo de triagem, então por favor, vão lá ver os vossos vídeos do YouTube, vão lá ver o vosso telejornal que é 10 minutos de contra-informação e 20 minutos de treinadores a dizer que querem jogar para ganhar, divirtam-se. Isto é um tópico que para mim é bastante crucial e vamos então saltar para o próximo clipe. E quem tem paciência para estar a ouvir até este momento, epá, eu agradeço mesmo do fundo do meu coração, porque eu estou a fazer este podcast e neste momento são quase 9 da noite de domingo, só para terem ideia também do tempo e do esforço que eu ponho nisto. Mas isto é um esforço e tempo que eu aprecio bastante quem tem o tempo para pelo menos ouvir. Porque eu faço isto sem esforço para quem aprecie. E quem não tem paciência para esta merda, Lady Gaga para vocês todos. Vamos ouvir mais um clipe. This could very well be insider trading at the worst, most horrific, most evil use you've ever seen in your entire life. One example, United Airlines. The Thursday before the attack, more than 2,000 contracts betting that the stock would go down were purchased, 90 times more in one day than in 3 weeks. When the markets reopened, United's stock dropped. The price of the contracts soared, and someone may have made a lot of money fast. $180,000 turns into $2.4 million when that plane hits the World Trade Center. It's almost the same story with American Airlines. That's a five-fold increase in the value of what was a $337,000 trade on Monday. All of a sudden becomes what? $1.8 million. And there's much more, including an extraordinarily high number of bets against Morgan Stanley and Marsh & McLennan, two of the World Trade Center's biggest tenants. Could this be a coincidence? This would be one of the most extraordinary coincidences in the history of mankind if it was a coincidence. Coincidência? Não me parece. Eu acho que foi um risco extremamente calculado que demonstra mais uma vez evidências de conhecimento antecipado em relação aos eventos em particular. Isto é absolutamente... Meu Deus. Só não ver que eu não quero. E existiram, obviamente, investigadores que pegaram neste tópico. Eu agora vou falar um bocado do Kevin Ryan, que basicamente até expôs algumas ações do FBI, que foram investigações paradas por, digamos, ordens executivas um bocado maioritárias. E para já, que eu já pôr aqui, de certa maneira, como já acho que já pus em podcast anteriores, o FBI é o equivalente ao MI5, opera a nível nacional, e a CIA é equivalente ao MI6 inglês, opera a nível internacional, ignorando qualquer tipo de constituição ou legalidade em relação ao que vai acontecer. E houve um investigador que tentou escrever um livro, obviamente que foi um bocado obstruído, mas basicamente ele evidenciou, de certa maneira, tanto os flops que o FBI em petição, porque há sempre gente que trabalha no seu local de trabalho, que pensa que está a fazer um bom trabalho, e de repente vem a ordem de cima, e a ordem de cima ainda vem mais de cima, daí as implicações, por causa destas instituições financeiras que patrocinam o budget para qualquer tipo de investigação ser prosseguida ou suprimida. Vamos ouvir exemplos de tanto como o FBI, como a CIA, por mais que tentem investigar algum tipo de relação, de investigação, de correlação em termos económico-financeiros em relação ao evento chamado 11 de setembro, foram absolutamente, imediatamente suprimidos, redatados, censurados e cortes orçamentais para prosseguir esta investigação que, basicamente, na minha cabeça é absolutamente crucial, mas vamos continuar. Mais nomes virão. Isto é completamente ridículo. Vamos ouvir mais um clipe. One lead is pursued by researcher and author Kevin Ryan. In Evidence for Informed Trading on the Attacks of September 11th, he examines an FBI briefing document from 2003 that was declassified in 2009. It describes the results of FBI investigations into two of the pre-9/11 trades that the Bureau had identified as suspicious, including the purchase of 56,000 shares of Stratesec in the days prior to 9/11. Stratesec provided security systems to airports, including, ironically, Dulles Airport, as well as the World Trade Center and United Airlines, and saw its share price almost double when the markets reopened on September 17, 2001. The trades traced back to a couple whose names are redacted from the memo, but are easily identifiable from the unredacted information. Mr. and Mrs. Wirt D. Walker III, a distant relative of the Bush family and business partner of Marvin Bush, the president's brother. The document notes that the pair were never even interviewed as part of the investigation because it had revealed no ties to terrorism or other negative information. In addition to begging the question, this characterization is provably false, as Ryan noted in a conversation with financial journalist Lars Schall. Wirt Dexter Walker at Stratesec hired several people from a company called the Carlyle Group. And the Carlyle Group had bin Laden family members as investors. Also, Wirt Walker's fellow director, James Abrahamson, was a close business associate of a man named Mansoor Ijaz, a Pakistani businessman. And Mansoor Ijaz claimed to be able to contact Osama bin Laden on multiple occasions. So there does seem to be some circumstantial evidence indicating that these people were connected to Al-Qaeda, at least to the point where we should investigate. And isn't it true that also some members of the bin Laden family were actually in Washington at a gathering of the Carlyle Group on 9/11? That's true. The Carlyle Group had a meeting at the Ritz-Carlton Hotel in Washington on September 11th, and present there were former President George H.W. O que é que nós ouvimos aqui? Carlyle Group, que é, digamos que toda a gente que estava no executivo tinha interesses inerentes nessa empresa. Temos aqui as empresas de segurança de aeroportos, que além de terem feito um mau trabalho, receberam uma injeção de budget espetacular. Temos aqui supressão de informação, temos aqui o facto da família Bin Laden estar numa reunião ativa, porque já deviam estar a preparar os seus planezinhos para construir bases no Médio Oriente, e foi um dos, se não o único voo a sair após a interdição do espaço aéreo, e que veio tardia demais da esfera superior para declará-la, e mesmo assim com ela declarada, foi o único voo excepcionalmente a partir com a família Bin Laden dos Estados Unidos, do território em particular. Temos aqui já jogadores muito importantes. E, basicamente, agora vamos falar de mais jogadores importantes. Vamos falar da Raytheon. Raytheon é um grupo militar, é um consórcio de construção de armamento e de contratos militares em que o Dick Cheney fazia parte de, mas de uma parte, não só, não num papel minoritário, mas mesmo maioritário, que é ótimo, porque se ele está envolvido em arranjar, basicamente, os clientes para o seu próprio negócio, é obviamente que isto foi uma daquelas pessoas que participou, é mais um daqueles nomes que podia bem ser interrogado para saber um pouco melhor a verdade daquelas perguntas todas, que as primeiras partes basicamente nos deixam mais em dúvidas do que com respostas. E por falar no grupo Raytheon, o grupo Raytheon também apostou basicamente os seus put down options, mas não foram os put down, foram basicamente as ações deles passaram de 25 para 44 dólares por ação, é assim que o atentado aconteceu, que foi um bom negócio. E aqui está, eu acho esta ligação espetacular, a parte económica do 11 de setembro apresenta bastante evidências e os culpados basicamente que tinham mais que a ganhar com este evento, e bem que ganharam e foram todos promovidos e não todos palmados nas costas uns aos outros, e se esse dinheiro não lhes chega para comprar o silêncio, então, enfim, eu não sei o que é que mais eles precisavam, fora as ramificações com a família Bush, e lembrem-se que da mesma maneira que falamos da família Bush e falamos da família Bin Laden, não estamos a falar do George Bush e nem estamos a falar do Osama Bin Laden. Isto simplesmente foram jogadores e marionetas utilizadas como capa de jornal para vender a propaganda que vem nas páginas interiores. Então vamos ouvir um clipe sobre o grupo Raytheon, que também é muito, muito autoexplicativo em relação a todos os jogos de corrupção, poder, manipulação. Isto é tráfico de influência, mas mesmo com esteroides. Although the put options on American and United Airlines are usually cited in reference to the 9/11 insider trading, these trades only represent a fraction of the suspicious trades leading up to the attack. Between August 20th and September 10th, abnormally large spikes in put option activity appeared in trades involving dozens of different companies whose stocks plunged after the attack, including Boeing, Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Munich Re, and the AXA Group. Traders weren't just betting against the companies whose stocks dove after 9/11, however. There was also a six-fold increase in call options on the stock of defense contractor Raytheon on the day before 9/11. The options allowed the traders to buy Raytheon stock at $25. Within a week of the attack, as the American military began deploying the Raytheon-supplied Tomahawk missiles they would eventually use in the invasion of Afghanistan, the company's share price had shot up 37% to over $34. The SEC weren't the only ones interested in this particular 9/11 money trail either. Investigations into potential insider trading before the attacks were opened by authorities around the globe, from Belgium to France to Germany to Switzerland to Japan. It wasn't long before this global financial manhunt started yielding clues on the trail of the terror traders. Pronto, e como ouvimos, não foi 44 dólares, foi 34 dólares. Então, música. Mas independentemente disso, vamos em frente. Agora vamos falar de outro personagem muito espetacular, chamado Buzzy Krongard. Este homem, além de ter pertencido à Escola de Economia de Chicago, que isso depois, enfim, essas implicações dessa escola, depois talvez traga no terceiro podcast, porque isto também tem a ver muito com de onde esta gente deriva em termos de educação e afiliação que acabam por fazer nas suas, digamos, fraternidades e a tendência e a mentalidade, mas basicamente as implicações aqui são mais para a CIA. O primeiro... Isto é mais uma peça dos puzzles que até o George Clooney fez um filme sobre, que eu nem sequer sei o nome da porcaria do filme, só sei que às vezes o George Clooney parece-me assim um asset da CIA a trabalhar em Hollywood, como o Ben Affleck, que só cada filme em que se metem parece que só querem reescrever a história de alguma maneira para limpar, digamos, as pegadas dos criminosos pelos quais parece que de alguma maneira existe algum tipo de filiação. Vocês podem achar que isto é um bocado doido, mas... Enfim, tudo bem. Então vamos conhecer este personagem, do Buzzy Krongard, que é mais um daqueles nomes que também tem que saltar para o radar, e vamos lá então ouvir isto. The CIA figures prominently in another line of investigation. One suspicious United Airlines put option purchase that was investigated by the FBI involved a 2,500 contract order for puts in the days before 9/11. Instead of processing the purchase through United Airlines Home Exchange, the Chicago Board of Options Exchange, the order was split into 5 500 contract chunks and run through 5 different options exchanges simultaneously. The unusual order was brokered by Deutsche Bank Alex Brown, a firm that until 1998 was chaired by A.B. Buzzy Krongard, a former consultant to CIA Director James Woolsey, who at the time of 9/11 was himself the executive director of the CIA. So right after the attacks of 9/11, the name Buzzy Krongard surfaced, and just it was instant research that revealed that Buzzy Krongard had been allegedly recruited by CIA Director George Tenet to become the executive director at CIA, which is the number three position right before the attacks. And Alex Brown was one of the then a subsidiary of Deutsche Bank. was one of the primary instruments or vehicles that handled all of these criminal trades by people who obviously knew that the attacks were going to take place where, how, and involving specific airlines. Perhaps the most frank admission of insider trading is notable for three things. It was recorded on video, it has never been investigated by any agency or law enforcement official, and it was made by former CIA agent and frequent foreign policy commentator Robert Baer, the real-life inspiration for the character portrayed by George Clooney in Syriana. Talking to citizen journalists after a speaking event in Los Angeles in 2008, Baer was recorded on video making a startling assertion about 9/11 insider trading. And then the last thing I would leave you with is National Reconnaissance Office was running a drill, a plane crash into their building, and you know they're staffed by DOD and CIA. I know the guy that went into his broker in San Diego and said, cash me out, it's going down tomorrow. Really? Yeah. That tells us something. Wow. What? That tells us something. Well, his brother worked in the White House. This truly remarkable statement bears further scrutiny. If Baer is to be believed, a former CIA agent has firsthand knowledge that a White House insider had foreknowledge of the attacks, and to this day not only has Baer never revealed the identity of this person, but no one has questioned him about his statement or even attempted to pursue this lead. Mais uma vez, o Deutsche Bank, o personagem em particular, o posto em que ele estava, a CIA também, basicamente, tanto com funcionários a impedir a investigação como a tentarem fazer uma investigação como o FBI, exatamente o mesmo cenário, porque obviamente que havia aqui algum interesse de supressão. E por falar em investigação, eu tenho que começar a resumir isto o mais depressa possível, porque ainda faltam alguns clipes. Vamos então ouvir assim, mais ou menos assim, algo conclusivo sobre estas investigações e depois vamos saltar para a PTEC, que é uma daquelas empresas também que foi um espetáculo. Vamos ouvir assim, um resumozinho então de que raio é que, afinal, estas investigações deram em e em porquê é que nunca foram avante. ABC News has now learned that the Chicago Board of Options Exchange launched their investigation into the unusual trading last week. That may have given them enough time to stop anyone from profiting from death here in the U.S. It may also give investigators, Peter, a hot trail that might lead them to the terrorists. Thanks very much. As a reminder of the complications here, though, the Secretary of the Treasury said today of this investigation, you've got to go through 10 veils before you get to the real source. Yep. Thanks, Antonio. E como desculpa oficial, basicamente, é muito complicado. É muito complicado, tem muitas camadas para descascar e, apesar de tudo, muita gente por essa internet fora basicamente conseguiu descascar bastantes fatias e bastantes camadas para chegarmos a uma conclusão um bocado mais alarmante, ao menos, do que basicamente porque foi admitido que realmente havia aqui um rastro que se podia seguir em termos de investigação, mas obviamente que a investigação acabou por cair em saco roto e não foi a lado nenhum. E ainda há mais evidências económicas. Vamos agora passar para a PTEC. Basicamente, as implicações atuais em termos de controle da internet, proteção de dados, ninguém pensa que a informação está segura. Esta empresa tratava da informação, da segurança da informação e dos servidores e toda a data guardada e todas aquelas coisas que a gente toma como garantido que nós estamos seguros com a nossa proteção na internet em relação aos dados. Desenganem-se. Isto é mesmo do piorio e isto é uma daquelas empresas que tinha alta responsabilidade, que sabiam, era basicamente um sistema informático gerido por uma empresa third party, digamos assim, para segurança de dados, que passa por todas as empresas e infraestruturas que vocês possam imaginar nevrálgicas para o funcionamento de um país, e que basicamente teve grandes implicações também neste evento. Esta parte da PTEC é espetacular e pronto, e até em termos de controle de tráfegos aéreos, esta empresa faz um bridge de ligação entre os jogos de guerra, porque eles basicamente têm as chaves do reino para controlar seja lá o que for que precisem naquele dia, naquele momento, e obviamente que o desfecho do papel que esta empresa teve nunca foi basicamente esclarecido, nem pensar, muito longe disso, e ao fim e ao cabo acabam, eu nem sei o que é que se passa com esta empresa hoje em dia, mas provavelmente deve ser daquelas que vai mudando nome, como os The Company, ou os Blackwaters, ou os O, que eles também mudam de nome tanta vez que a gente já nem sabe bem para que lado é que se há de virar quando andamos à procura do rastro dos criminosos, porque é isto que eles fazem de melhor, é esconderem os seus crimes atrás de grandes cheques, atrás de grandes financiamentos, e sabe-se lá de onde é que vêm esses budgets para comprarem o silêncio às pessoas. Estamos aqui a vislumbrar um pouco. Vamos começar pela PTEC, muito interessante. PTEC was a Quincy, Massachusetts-based company specializing in enterprise architecture software, a type of powerful computer modeling program that allows large-scale organizations to map their systems and employees and to monitor them in real time. The person running this software has a god's eye view of processes, personnel, and transactions, and even the ability to use this data to foresee problems before they happen and to intervene to stop them from happening. As a senior consultant working on risk management for JP Morgan at the time of 9/11, Indira Singh was looking for exactly this type of software to implement the bank's next-generation risk blueprint. In her search for the ultimate risk management software, PTEC's name was floated as the best candidate for the task. I had a good life. I did risk at JP Morgan Chase. Just to take a break from all the heavy stuff, what I do was to devise a way to monitor everything going on in a very large company to stop big problems from happening. There's that little cloud there and my very bizarre picture of how I think about this problem. I am a person who was merging two disciplines, risk management and something called enterprise architecture, which is fairly esoteric, but at the end of the day, we seek to prevent large problems from happening anywhere in a large global enterprise. At JP Morgan, I was working on the next generation risk blueprint, which is all about how to prevent these things from happening. Bad business practice, such as money laundering, rogue trading, and massive computer failures, anything you could imagine would go wrong. I had a lot of leeway consulting as a senior risk architect to think out of the box and actually get my ideas implemented. I was funded out of a strategic fund, I reported to the directors, and I was pretty happy. JP Morgan thought very highly of me, and they were thinking of funding in conjunction with my project in DC, the next generation risk software. What I needed to do, what I did, was a really smart piece of software. Really, really smart. Its job would be to think about all the information, and this is where you may connect a dot. The job of this software would be to think about all the information that represented what was going on in the enterprise at any given time as bank business was being transacted worldwide. For example, it would be a surveillance software that would look for trading patterns that indicated someone was up to no good and then do something about it, send a message somewhere, send the transaction information somewhere, perhaps shut their system down, perhaps shut another system down, perhaps start something else up elsewhere. This kind of capability is very, very essential in today's world. However, this kind of software is not found in Microsoft or not even in IBM. A small group of very esoteric software companies make this kind of enterprise software, and it is very pricey. So you can't afford to pick wrong. And I asked all my colleagues who are industry gurus, what would they recommend for this? My buddies recommended PTEC. Indeed, it's not difficult to see why PTEC came so highly recommended. Given the nature of this sensitive risk management work, only a company with experience delivering software to large-scale organizations with secrets to protect would fit the bill, and in this regard, PTEC did not disappoint. Their client roster included a veritable who's who of top-level corporate and governmental clients: the FBI, the IRS, NATO, the Air Force, the Naval Air Command, the Departments of Energy and Education, the Postal Service, the U.S. House of Representatives, the Department of Defense, the Secret Service, even the White House. From the inner sanctum of the White House to the headquarters of the FBI, from the basement of the FAA to the boardroom of IBM, some of the best secured organizations in the world, running on some of the most protected servers housing the most sensitive data, welcomed PTEC into their midst. PTEC was given the keys to the cyber kingdom to build detailed pictures of these organizations, their weaknesses and vulnerabilities, and to show how these problems could be exploited by those of ill intent. But like all such systems, it could be exploited by those of ill intent for their own purposes, too. Given the nature of the information and secrets being kept by its clients, it should come as no surprise that many of PTEC's top investors and employees were men with backgrounds that should have been raising red flags at all levels of the government. E agora vamos falar de dos investidores, em particular nesta empresa, que deu-lhes o kickstart, o budget inicial para se tornarem no megalómano monstro controlador, o deus dos bits e dos bytes, dos zeros e dos uns. para terem o poder de conseguirem, além de terem os contratos que tiveram, a influência que têm, a capacidade de manipulação que acabaram por exercerem, de certa maneira. Um investidor chamado Al-Qaeda, basicamente este homem foi dado como algum tipo de ligação à Arábia Saudita, mas mais uma vez isto foi daquelas investigações também não deu a lado nenhum. Eu aqui acho que há aqui o dedinho de Israel novamente assim a pôr também o travão aqui à investigação, porque isto parece-me assim ser mais um daqueles agentes que, enfim, muito estranho. Isto depois a gente fala mais melhor no terceiro pod. Mas aqui vamos realmente começar a ver as ligações pelas quais a responsabilidade de alguém sobre o qual lançou o caos no dia fatídico para o evento poder acontecer, para o palco ficar montado, com todos os mecanismos suficientes para suprimir todos os mesmos mecanismos que podiam ter intervido e se calhar estragado um bocado o plano de... Enfim, depois fica para o terceiro, mas exatamente é aqui esta parte muito interessante. Isto é o segundo clipe, há de haver mais um da Pitec e depois a gente vai saltar para a parte com o Rumsfeld e os amiguinhos ficam-se todos a rir. Vamos ouvir uma segunda parte do Pitec. Eu até já me sinto tentado em passar os quatro clipes todos seguidos, já estou a ficar um bocado cansado de gravar este podcast, quanto mais vocês coitados têm que o ouvir. Mas só para terem uma ideia, isto já é segunda-feira, dia 25, eu ainda vou aqui nesta fase. Enfim, vamos ouvir então o segundo clipe da Pitec e este Al-Qaeda, e a influência que ele teve em termos de, pelo menos, serviu de certeza, porque quem paga o cheque também é uma empresa com este poder, também tem que responder ao seu investidor. E este investidor, em particular, tem, na minha cabeça, assim, muitas dúvidas em relação a quem é que também o mandava ou o usou como veículo patrocinador ou financiador, que basicamente acabou por levar com a proteção de não vamos expor a ponta do iceberg, senão, como sabem, um iceberg, 2/3 da sua massa está debaixo d'água, por isso nem sequer vamos por aí. Vamos ouvir o segundo clipe então da Pitec. And as it turns out, at least one of these men did raise red flags with a pair of diligent FBI field agents. In the late 1990s, Robert Wright and John Vincent, FBI special agents in the Chicago field office, were running an investigation into terrorist financing called Vulgar Betrayal. From the very start, the investigation was hampered by higher-ups. They were not even given access to the computer equipment needed to carry out their work. Through Wright and Vincent's foresight and perseverance, however, the investigation managed to score some victories, including seizing $1.4 million in terrorist funds. According to Wright, these funds were linked directly to Saudi businessman Yassin Qadi. Yassin Al-Qadi is a multimillionaire businessman and philanthropist who, according to business associates, liked to boast of his relationship with former Vice President Dick Cheney. But in the late 1990s, he was sanctioned by the UN Security Council for his suspected links to Al-Qaeda, and after 9/11 he was put on a terrorist watch list by the US Treasury for his suspected ties to terrorist financing. During the 1990s, as Vulgar Betrayal was being thwarted from opening a criminal investigation into his activities, the Qadi-backed investment firm Sarmony Limited became an angel investor to a software startup called Pitec, providing $5 million of the initial $20 million of capital that got Pitec off the ground. At the time, Pitec's CEO denied that Al-Qaeda had any involvement with the company other than his initial investment, but the FBI now maintains he was lying, and that in fact Al-Qaeda continued investing millions of dollars in the company through various fronts and investment vehicles. Company insiders told FBI officials that they were flown to Saudi Arabia to meet Pitec's investors in 1999, and that Al-Qaeda was introduced as one of the owners. It has also been reported that Hussein Ibrahim, Pitec's chief scientist, was Al-Qaeda's representative at Pitec, and Al-Qaeda's lawyers have admitted that Al-Qaeda's representatives may have continued to sit on Pitec's board even after 9/11. Ibrahim himself was a former president of BMI, a New Jersey-based real estate investment firm that was also one of the initial investors in Pitec and provided financing for Pitec's founding loan. Pitec leased office space and computer equipment from BMI, and BMI shared office space in New Jersey with Qadi International, owned and operated by none other than Yassin Al-Qadi. In 2003, counterterrorism czar Richard Clark said, "BMI held itself out publicly as a financial services provider for Muslims in the United States. Its investor list suggests the possibility this facade was just a cover to conceal terrorist support." Suhail Lahir was Pitec's chief architect. When he wasn't writing the software that would provide Pitec with detailed operational blueprints of the most sensitive agencies in the U.S. government, he was writing articles in praise of Islamic holy war. He was also fond of quoting Abdullah Azzam, Osama bin Laden's mentor and the head of Maktab al-Kidamat, which was the precursor to Al-Qaeda. that such an unlikely cast of characters were given access to some of the most sensitive agencies in the U.S. federal government is startling enough. That they were operating software that allowed them to map, analyze, and access every process and operation within these agencies for the purpose of finding systemic weak points is equally startling. Most disturbing of all, though, is the connection between PTEC and the very agencies that so remarkably failed in their duty to protect the American public on September 11th, 2001. Could you describe the relationship of PTEC with the FAA? Now, PTEC worked with the FAA for several years, didn't they? Yes, they worked the FAA. It was a joint project between PTEC and MITRE, and they were looking at, it's interesting, they were looking at basically holes in the FAA's interoperability with responding with other agencies, law enforcement, in the case of an emergency such as a hijacking. So they were looking for the escalation process, what people would do, how they would respond in case of an emergency, and find the holes and make recommendations to fix it. Now, if anyone was in a position to understand where the holes were, PTEC was, and that's exactly the point. If anybody was in a position to write software to take advantage of those holes, it would have been PTEC. Now, was there a reference to PTEC having operated in the basement out of the FAA? Yes. Now, typically, because the scope of such projects are so overarching and wide-ranging, when you are doing an enterprise architecture project, you pretty much have access to how anything in the organization is being done, where it's being done, on what systems, what the information is, and you pretty much have carte blanche. Now, if it's a major project that span several years, the team that comes in has literally access to almost anything that they want because you're operating on a blueprint level on a massive scale. So, yes, they were everywhere. And I was told that they were in places that required clearances. I was told that they had log-on access to FAA flight control computers. I was told that they had passwords to many computers that you may not on the surface think has anything to do with finding out holes in the system. But let's say you've said, okay, you isolated a part of a process of a notification process that was mediated by a computer and you wanted to investigate it further, then you would typically get log-on access to that computer. And from that back upstream or downstream, so who knows? You know, from my own experience, I could have access to almost anything I wanted to in JPMorgan Chase. And didn't, for the reason I, if anything went wrong, I didn't want to have the access. But if you were up to no good as an enterprise architect with such a mandate, you typically could have anything you wanted. E como ouvimos aqui, este certo também tirado, porque eu ando a tirar certos do Corbett Report, e este certo ele tirou da Bonnie Faulkner, do Guns and Butter, excelente podcast, lembro perfeitamente, há já nem sei quantos anos ter ouvido este podcast em particular. Muito bom, e cá temos a implicação, aqui temos basicamente as implicações daquilo que eu disse mesmo há bocado, de que basicamente a nossa informação nunca está segura, há sempre algum administrador do sistema que tem acesso a toda a nossa informação, por mais nunca acreditem que está seguro, está encriptado, não, tem que haver sempre algum administrador de sistemas que tem acesso a entrar e a limpar, porque isso faz parte da manutenção de um sistema de armazenamento de dados, é mesmo assim que as coisas acontecem e este dia estas coisas realmente aconteceram e vamos passar para o terceiro clipe da PTEC, que basicamente fala da comissão do 11 de setembro, da frustração das pessoas honestas e do impedimento que elas tiveram que passar para conseguir investigar estes poucos pontos que dá para simplesmente tirar as nossas próprias extrapolações porque já falam alto demais e piscam bem demais e são muito, muito flagrantes em relação a realmente o que aconteceu aqui. E vamos ouvir também as palmadinhas nas costas de toda a gente que basicamente foi interveniente. E nós estamos a falar só num nível, porque há vários níveis que ainda vai mais abaixo disto. E eu não me enganei quando falei na implicação de Israel em relação ao clipe que nós acabámos de ouvir, porque apesar de não ter sido ouvido, os americanos são muito renitentes em falar de certos jogadores geopolíticos por causa de motivos que já vêm bem mais atrás, porque isto é daqueles tópicos que a gente, quanto mais mergulha, mais aprende, anda para trás e para a frente, e etc. É um bom tópico, 11 de setembro. Isto realmente, a gente depois fala nisso no próximo, mas então vamos passar o último clipe da PTEC e vamos então tirar as nossas conclusões no fim E vamos ver então depois o resultado dentro das comissões de inquérito e dos suspeitos que deviam estar a ser investigados arduamente. Talvez eles fossem os primeiros a merecer as tais táticas de coação física, como sessões de waterboarding, do qual eles estão patrocinaram a gente inocente, que até no Médio Oriente se chibavam porque eram concorrentes num táxi e acabaram por ir para Guantanamo Bay, serem torturados a torto e a direito até darem a resposta certa. E enfim, as implicações deste evento são todas completamente, têm ramificações brutais e é um assunto realmente bastante complicado, mas ao mesmo tempo acaba por ficar simplificado no fim, quando falarmos de, basicamente do que afinal era, porque isto a gente estamos só praticamente a discutir o evento e os gananciosos que tentaram ganhar dinheiro com este evento, mas o evento em particular era um evento catalisador para algo acima, um objetivo se calhar mais prático e simples, do que simplesmente esta confusão toda que foi lançada, porque realmente havia tantos jogadores na arena e toda a gente quis sacar mais um tostão, porque mais uma vez, como eu vos mostrei já há alguns clipes, a mentalidade desta gente. Não só como até no podcast de 32, quando estávamos a falar daquele reconhecimento, daquele software que faz reconhecimento facial e identifica as pessoas se são homossexuais ou não, ter uma taxa de sucesso que já não lembro se era 40 e tal por cento ou 50 e pouco. Até a pessoa que estava a desenvolver o software achou altamente positivo, porque isto vai sempre andando para a frente. É as mentalidades de várias pessoas que são boas no que fazem em cada campo, acabam por ser boas no que fazem porque quase que deixam o que é o valor de ser um ser humano para trás e simplesmente fiam-se, agarram-se. A motivação deles é o produto final e o produto final há de ser finalizado da forma como eles são bons no que fazem, porque realmente despediram-se da humanidade toda à porta e o objetivo deles é cumprir quase como obcecadamente o seu objetivo, que é basicamente o que o 11 de setembro também nos ensina. É o pior que o ser humano pode ter em termos da sua própria ganância ou objetivos com que eles se implementam eles próprios de os cumprir, mediante de qualquer preço que possam pagar, nem que jorre sangue pelas paredes. Isto vai até ao fim e vão conseguir. E estão a conseguir. So what did the 9/11 Commission have to say about PTEC? Absolutely nothing. The co-chair of the commission, Thomas Kane, had been involved in a $24 million real estate transaction with BMI, one of the PTEC investors, but no mention was made of that at the time, and the commission never looked into PTEC or its activities on 9/11. Meanwhile, Cheney's friend Al-Qaeda has since been removed from the Swiss, European, UN Security Council, and US Treasury terrorist sanctions lists. And Robert Wright? After Volcker Betrayal was shut down, the FBI did eventually raid PTEC's offices in December of 2002, but not before the company was given 2 weeks' advance warning of the raid. The very next day, then-Homeland Security Chief Tom Ridge declared that PTEC in no way jeopardizes the security of the country. Osama Ziadi is still wanted by the FBI for lying about Al-Qaeda's involvement with the company, but the case is now cold. To the families and victims. Of September 11th, on behalf of John Vincent, Barry Carmby, and myself, we're sorry. E este foi o desabafo de um verdadeiro investigador, em nome dos investigadores que devem ter feito o seu trabalho como nos é exigido nesta sociedade para sermos competentes e leais, que foi impedido de o fazer. E a seguir nós vamos ouvir um clipe, então, que já envolve estes criminosos todos, perante a Comissão de Investigação do 11 de Setembro, a rirem uns com os outros, e blá blá blá, pós a frustração de gente honesta, como acabámos de ouvir neste último clipe, quer dizer, a frustração que o homem, porque ele sabia que ele estava num sítio que podia virar todo este contexto de pernas para o ar, podia trazer alguma verdade ao mundo em relação ao que foi este evento, chamado 11 de setembro, ele estava no caminho certo, porque qualquer investigador criminoso segue sempre o dinheiro, não é à toa quando há um incêndio vai-se logo ver qual é o plano de seguro e etc. Epá, isto é exatamente a seguir ao desabafo que este homem disse publicamente, porque foi impedido basicamente de continuar a sua investigação, porque aparentemente as entidades oficiais que dizem-nos todos os dias na televisão quão interessados estão eles na busca da verdade, só na busca da verdade do nosso contributo fiscal, porque basicamente a verdade para eles é uma verdade que não na cabeça deles não encaixa ao cidadão comum, porque nós temos que estar distraídos com a bola e com várias coisas. Nós vamos ouvir criminosos a rirem, enquanto estão a formular a versão oficial, que ainda temos que passar na rua por uma data de camurços, a acharem que sabem o que sabem, porque viram na televisão e estão muito bem informados, quando tudo acaba por ser ramificado e controlado por esta gente, de cima para baixo. E cá embaixo estamos nós, com acesso a toda a informação, e não queremos saber, porque é muito mais conveniente saber qual é o 11 para o próximo jogo do que saber estas merdas, que por mais chatas que sejam, vejam lá o ponto em que o mundo chegou. Não é à toa que anda toda a gente armada, anda toda a gente na rua louca, parece que cada ano que passa as pessoas estão cada vez mais doidas. Porquê? Porque está tudo tão mal contado, e é exatamente esta a verdade. Shut up and walk, é bullshit, money talks, bullshit walks. E isto é a parte do bullshit walks, porque o money talks basicamente manda toda a gente que ainda é honesta e faz este mundo funcionar, no fundo, poucos mas bons, as peças da engrenagem que fazem com que este mundo ainda minimamente funcione, está cada vez pior. E isto é uma das repercussões que este 11 de setembro também trouxe. Vamos ficar com estes clipes. E eu já estou a ver que só acaba este podcast amanhã, mas vamos ficar então com os ladrões a rirem e a curtirem entre eles enquanto inventam para eles próprios a história oficial e fecham, cortam os tentáculos de cada ramificação do próprio crime óbvio que eles praticaram, enquanto comem filet mignon e bebem chardonnay e essas merdas todas. Vamos então curtir os próximos. How can we seriously consider a $50 billion increase in the defense budget when DOD's own auditors, say the department cannot account for $2.3 trillion in transactions in 1 year alone? Now, my question to you is, Mr. Secretary, what do you plan to do about this? Decline the nomination. Senator, I have heard... I don't want to see you do that. We'll stand adjourned in that case. Senator, I have heard some of that and read some of that, that the department is not capable of auditing its books. It is... I was going to say terrifying. Se é aterrador, é mais que aterrador. Então, a pergunta legítima foi: como é que vocês perdem 2.3 trilhões no Departamento de Defesa? Como é que perdem 2.3 trilhões e ainda pedem um aumento? Ah, e acham que eles não tiveram aumento? Claro que tiveram aumento. Então, e depois ainda se riem uns com os outros, e depois vamos almoçar. E bem, vejam só o nível de intimidação que o Donald Rumsfeld estava perante aquela comissão, mesmo tipo, amigão, na boa, a gente trata disso tudo, só temos que passar esta peça de teatro para o povo se divertir e achar que estamos a fazer um bom trabalho, porque basicamente, porque o Pentágono aparentemente não tem a capacidade de fazer auditorias eles próprios, perdem montes de dinheiro, perdem um aumento no seu próprio orçamento que lhes é concedido sem dedos a apontar, sem nada a fazer, e ainda se riem. É uma piada, meu Deus, enfim, então pronto, se acharam piada desta gente tipo assim um bocado a rir, então vamos ouvir ainda um clipe de mais gente a rir, que porque sinceramente, a rir é o melhor remédio, porque se a gente também não se riu um pouco com eles, ainda ficamos deprimidos mais com esta situação toda. Mas é impressionante, experimentem fazer isto no vosso local de trabalho amanhã. Cheguem atrasados, roubem o fundo de maneio ou qualquer coisa, roubem a caixa, e depois ainda cheguem ao pé do vosso patrão e digam, olha, roubei e quero um aumento. E vamos ver se isso na vida prática funciona como deve ser, porque sinceramente isto só vem para rir. The Department of Defense's own Inspector General report for fiscal year 1999 noted that the Defense Finance and Accounting Service had processed $7.6 trillion of department-level accounting entries in that year. Of that amount, only $3.5 trillion could be properly accounted for. $2.3 trillion in transactions were fudged to make entries balance, run through without proper documentation, or made up entirely. The Inspector General's office did not even examine the other $1.8 trillion in transactions because they did not have adequate time or staff to review them. In 2002, one DFAS accountant blew the whistle on the problem and the cover-up that was underway to stop investigators from finding out where the money went. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. $2.3 trillion, with a T. That's $8,000 for every man, woman, and child in America. To understand how the Pentagon can lose track of trillions, consider the case of one military accountant who tried to find out what happened to a mere $300 million. We know it's gone, but we don't know what they spent it on. Jim Minnery, a former Marine turned whistleblower, is risking his job by speaking out for the first time about the millions he noticed were missing from one defense agency's balance sheets. Minnery tried to follow the money trail, even crisscrossing the country looking for records. The director looked at me and he says, "Why do you care about this stuff?" It took me aback, you know. My supervisor asked me why I care about doing a good job. So. He was reassigned and says officials then covered up the problem by just writing it off. As controller of the Pentagon from 2001 to 2004, Dov Zakheim was the man tasked with solving this problem. There are all kinds of long-standing rules and regulations about what you can do and what you can't do. I know Dr. Zakheim's been trying to hire CPAs because the financial systems of the department are so snarled up that we can't account for some $2.6 trillion in transactions that exist, if that's believable. And yet we're told that we can't hire CPAs to help untangle it in many respects. Mr. Secretary, the first time and the last time that Dov Zakheim and I broke bread together, he told me you'd have a handle on that $2.6 trillion by now, but we'll discuss that a little. We've got a handle, it's just a little hot. E cá está, e tem piada, não tem? E quem é este Dov Zakheim? Mais um membro do PNEC, que redigiu aquele documento super interessante, dos quais participaram, portanto, nesta altura até se chamavam os neoconservadores, compostos por Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Jeb Bush, Richard Perle e muito mais nomes deste calibre, que basicamente na altura eram chamados neoconservadores, mas a gente depois vamos explorar mais tarde, não neste podcast, que raio de filiação é que eles têm para estarem sempre à espera de um evento catalisador que nem um Pearl Harbor para levarem as suas ideias avante. E God bless my ass, aqui eles tiveram o evento perfeito, que quase dá que pensar que alguém andou a escrever o filme antes do filme sair, em vez de verem o filme e escreverem o script depois. Por isso isto é mais que evidente, mas vamos aprofundar um bocadinho mais este Dov Zakheim, porque basicamente lá estava ele, na linha da frente, em todos os sistemas e em todas as frentes em que podia ter algum tipo de influência para deixar este tipo de evento acontecer, que é exatamente o que convinha dentro daquele grupinho, dentro daquele clubinho, que andavam à espera de uma catástrofe para levar as suas ideologias e os seus pensamentos em relação ao rearmamento dos Estados Unidos da América para continuarem a ser o maior cão de ataque em nome de alguém, para a frente. E que felicidade tiveram eles de, basicamente, além do próprio grupo ser composto de pessoas que estão nos seus locais de poder com a capacidade de fazer exatamente o que desejavam, de estarem exatamente ligados a todas as instituições que o tinham capacidade de fazer. Epá, é uma coincidência brutal. Eu não sei se vocês acham que isto pode ser paranoico, mas para mim são peças de puzzle a encaixar. Vamos expandir um bocado mais, estamos muito perto do fim, tenham paciência. É só mesmo porque esta é a altura em que as peças começam-se todas a encaixar. From 1987 to 2001, Zakheim headed SPC International, a subsidiary of System Planning Corporation, a defense contractor providing air warfare, cybersecurity, and advanced military electronics to the Department of Defense and DARPA. SPC's radar physics laboratory developed a remote control system for airborne vehicles that they were marketing to the Pentagon prior to 9/11. Zakheim was also a participant in drafting Rebuilding America's Defenses, a document that called for a sweeping transformation of the U.S. military, including the implementation of the $50 billion missile defense program and increased use of specialized military technologies. The paper even noted how advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool. Rebuilding America's Defenses was a white paper produced by the Project for the New American Century, a group founded in 1997 with the goal of projecting American global dominance into the 21st century. Joining Zakheim in the group were a host of other neocons who ended up populating the Bush administration, including Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Jeb Bush, and Donald Rumsfeld. In their September 2000 document, the group lamented that their plan for transforming the military was not likely unless a defining event took place, one that would galvanize public opinion. The process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor. Conveniente, conveniente, conveniente, super conveniente. Eu não sei o que mais, a única coisa que eu agora posso rematar para falar da conveniência com qual este evento na parte económica aconteceu, porque é tão fulcral, é tão evidente. Como, será que, por exemplo, como conveniência, talvez, quiçá, será que havia alguns destes perpetradores do crime com alguns processos ligados a eles nos sítios onde os aviões bateram? Sei lá, será que podemos rematar este podcast dantesco em termos de tempo, pelo menos que me está a demorar a produzir, a dizer, será que os aviões até bateram em partes que talvez lhes fosse conveniente, de alguma maneira, cobrir as pegadas de vários crimes que amigos e afiliados e até mesmo envolvidos tivessem algum interesse em que aqueles edifícios em particular, ou as aulas, ou o anel do Pentágono em particular, que tenha sido basicamente trazido abaixo através de um impacto aviónico muito suspeitoso, da demolição do edifício 7 muito suspeito, será que existe alguma implicação? Será? É que isso era quase como uma cereja em cima do bolo. Será que havia alguma coisa no edifício 7 crucial para estes crimes também serem expostos? Será que havia alguém no Pentágono, exatamente na aula que ruiu, que tivesse alguma coisa a dizer no final da sua própria investigação que pudesse deitar abaixo este plano e este projeto todo? Este é o último clipe. Será que havia mesmo alguma coisa concreta que merecesse, basicamente, como antigamente se queimava livros, basicamente dizimar as provas e a destruição de todas as evidências do quão estas ações criminosas que envolveram as mortes de milhares de pessoas naqueles dias e de milhões de pessoas desde os dias que seguiram até aos nossos dias. Será mesmo que existe alguma relação direta em relação a tudo o que aconteceu naquele dia? Vamos ouvir o último clipe. The attack on the Pentagon struck Wedge 1 on the west side of the building. An office of the U.S. Army called Resource Services Washington had just moved back into Wedge 1 after renovations had taken place there. The office was staffed with 45 accountants, bookkeepers, and budget analysts. 34 of them were killed in the attack. A 2002 follow-up report from the DOD Inspector General on the missing trillions noted that a further $1.1 trillion in made-up accounting entries were processed by the Pentagon in fiscal year 2000, but they did not even attempt to quantify the missing funds for 2001. The Secretary of the Army, Thomas White, later explained they were unable to produce a financial report for 2001 at all, due to the loss of financial management personnel sustained during the September 11th terrorist attack. Before becoming Secretary of the Army, Thomas White was a senior executive at Enron. Enron was one of the largest energy companies in the world, posting a $111 billion profit in 2000, before being exposed as an elaborate corporate accounting fraud in 2001. The SEC, which investigated the Enron scandal, occupied the 11th to 13th floors in World Trade Center Building 7, and their offices were destroyed on 9/11, destroying 3,000 to 4,000 documents on active investigations in the process. Pois é, pois é, pois é. E isto da Enron faz-me muito lembrar o grupo BES, como nós tivemos cá em Portugal, porque a Enron basicamente era uma firma de investimento privada em que também teve o mesmo plano que basicamente o nosso BES aqui em Portugal, um exemplo tão próximo de nós, hipotecou o investimento de planos de reforma privados de pessoas que trabalharam com o seu suor para ter a sua fatia no final da vida e morrer em conforto. Não, não. Basicamente, eles pegaram no dinheiro dos velhotes todos, tal como o nosso BES, e ofuscaram das contas e basicamente desapareceu. Mudaram de nome, como é costume destas instituições que não passam de máfias de ladroagem, ou, digamos, vamos-lhe chamar então esquemas de extorsão legal, em que, basicamente, se fôssemos agora pegar no tópico da Enron, começávamos a subir pela escada acima e começávamos a ver outra vez os mesmos nomes, sempre a vir ao de cima. Isto, o escândalo da Enron, até aconteceu no tempo dos Clinton, com os antifas, e toda a gente achou que foi dos melhores presidentes dos últimos que os Estados Unidos deixou, porque deixou um surplus orçamental, porque ele, basicamente, pegou nas reformas sociais, mesmo tirando a Enron da equação de toda a gente, e basicamente as privatizou, o que fez com que os livros do orçamento dos Estados Unidos ficassem um bocado mais simpáticos, porque ainda hoje é dito que o Clinton foi o único que saiu do executivo em que, além de não ter deixado a América em dívida, ainda sobrou dinheiro, por assim dizer, e o dinheiro que sobrou foi o dinheiro que toda a gente trabalhou para ganhar, e agora estamos nós enterrados, porque até nós, todos nós que nos estamos aqui que estão a ouvir e etc., sabemos que será que vamos ter uma reforma dentro deste sistema? Porque à medida que, pós este mundo 11 de setembro, as pessoas que andam a viver à conta da Segurança Social, que é o nosso contributo que tanto nos custa a ganhar com o ordenado mais baixo da Europa, com o custo de vida dos mais caros da Europa, ainda andamos para aqui a pagar a conta a pessoas que não têm nenhuma legitimidade ou direito de o receber, quando nós que somos cidadãos honestos, quando queremos reclamar os nossos direitos, levamos com o dedo do meio na cara, ou temos que provar e provar e provar novamente que por acaso até temos direito. Eu digo-vos muito sinceramente, eu nunca beneficiei de nada, eu sempre paguei. Eu até as únicas duas semanas que eu tive de baixa na minha vida porque rebentei com um calcanhar, a Segurança Social esqueceu-se de me pagar metade do equivalente ao meu ordenado numa só semana. Até o meu patronato disse, vai lá reclamar. Eu disse, se eu for à Segurança Social reclamar os 50 euritos que eles esqueceram de me pagar, vou perder mais de 50 euros de trabalho que eu podia te dar a ti. Não posso, não vale a pena, é triste ser honesto. E depois é estes tubarões que são aplaudidos todos os dias na televisão. Passam nas passadeiras vermelhas em todos os eventos da Socialite com um sorriso na cara que até metem nojo. E o que é que eles fizeram? O caminho de sangue que esta gente percorre, isto é o mundo pós 11 de setembro. Não é que o mundo não fosse assim antes disso, mas desde este dia, pelo menos para mim, na minha geração que nasci neste tempo, e estou a viver a história em tempo real e estou a vê-la a ser contada da maneira errada, fico completamente chocado. Choca-me um pouco, porque eu não consigo olhar para as coisas de outra maneira. É assim que eu olho para este tipo de evento e cada vez que ligo a televisão e vejo o telejornal, epá, eu não consigo. Não consigo acreditar em metade. É quase como se fosse tudo o que dá na televisão assenta num papel e é exatamente o contrário. E esqueçam a parte do futebol, porque o nosso próprio menu televisivo é quase composto de um jornal de esporte dura meia hora e um telejornal de informação que em 10 minutos dá propaganda e os outros 20 são passados a vermos declarações em prime time com treinadores cheios de publicidade atrás a vender o seu anúncio. E eu nem vou falar nos telejornais de fim de semana, porque esses fim de semana então, como as firmas de relações públicas estão fechadas, à exceção de cair um avião, haver um terremoto, um tufão, ou uma catástrofe natural, ou incêndios, em que até a Judite Sousa vai-me para ali para venear-se e queimar a sua carreira e espero que ela pague bem o seu preço, porque obrigou Portugal a chorar com a morte do filho e depois foi-se pôr com um wallpaper de filhos de outras pessoas por protagonismo. É este o tipo de pessoas, é esta a mentalidade. E os jornalistas também, toda a gente no seu campo, quando é boa no que faz, tem aquela mentalidade predatória, porque é isto que se exige dentro deste sistema capitalista. Eu nem sei o que é que lhe chamo, porque isto não é o capitalismo. O capitalismo é até um pouco mais honesto do que esta treta que a gente anda a viver. Basicamente, isto não é um capitalismo, porque as empresas que são falidas ao princípio são logo patrocinadas por maus jogadores neste mundo que só têm intenções maléficas em troca de tostões para ganhar dinheiro à conta de sangue. Aquela expressão era tão verdade antigamente como hoje. If it bleeds, it leads. E é mesmo isso. O que interessa é a audiência. Sangue, tripas, tragédia humana, tudo para a frente. Mundo pós 11 de setembro. É mesmo, este foi o... Chamaram-lhe no PNAC o novo Pearl Harbor. Eu chamo-lhe tipo o novo estágio da desumanização de todos nós, porque nem sequer está muita gente interessada em saber a verdade, porque ela é chata demais para aprender, e é deprimente. Eu não quero ficar chateado. É porque se eu me chateio hoje, posso ter um futuro amanhã, mas se me deixares continuar a cortina boa, hipoteco o futuro para todos nós amanhã. É esta a mentalidade, que até os antifas são tão hipócritas, e estes movimentos feministas, e esta gente está toda com uma voz hoje em dia, porque desde que chega aquele momento de dar mais um tiro na sociedade de cada país para estes globalistas imperarem cada vez mais sobre os fatores divisórios sociais, porque o povo desunido nunca, nunca, nunca há de vencer, é exatamente isto que é, porque eu acho que o 11 de setembro é um evento que é, devia, sei lá, alguém devia tirar mestrados à conta deste evento, porque tem tanto pano para mangas, tem tantas implicações e ramificações a nível de conflito geopolítico, a nível social, a nível da destruição da Europa. E que ironia foi também ter sido exatamente na mesma altura que nós ganhámos a moeda única, que foi mais uma algema nos nossos tornozelos. E agora parece que tivemos duas frentes de ataque. E pronto, e este podcast vai ficar por aqui. Eu estou com ideias de gravar um podcast mais dentro da minha onda normal, mais fáceis de produzir do que este, e depois fazer o terceiro, por isso se calhar não vos prometo o terceiro já para o próximo fim de semana, porque eu nem este consegui fazê-lo no fim de semana que eu queria fazer. Vê se gravo um intermediário para desenjoar um bocadinho e depois sim gravo o terceiro, que se lixe. Acho que também já temos aqui muito para ouvir e se calhar um bocado até a digerir. Não sei até que ponto é que quem me ouça está a par destes factos. Eu estou a fazer isto quase como um registro para quando alguém um dia se me perguntar na rua o que é que tu achas do 11 de setembro, eu já lhes posso dar um link e escuso estar a ter esta conversa enfadonha à frente de pessoas, especialmente, particularmente as mulheres, porque elas adoram estes tópicos. Não é para discriminar, mas eu toco sempre num ponto em que alguém não vai gostar. E o terceiro podcast pode ser o maior desses todos, mas vou tentar fazer um assim mais curtinho dentro da normalidade. Sinceramente, duvido. Não sei se alguém teve paciência para ouvir este todo, mas eu fiz-o com o maior prazer. Agora queria só dar aqui uma estatística para acabar estúpida. Já agora, só por curiosidade, deixem-me lá checar uma coisa. Portanto, eu usei 15 clipes para a parte económica, 15. Depois usei 5 para o World Trade Center 7, portanto 20. Depois o quê? Ah, e os hijackers, usei 7, portanto 27. 27 clipes, depois gravei eu. Ah, 27. Mais 29 clipes. Bom, este podcast deu um bocado de trabalho até organizar. Eu se calhar por gozo no fim desta treta toda até vou tirar uma foto às minhas notas, que são só simplesmente assim uma linhazinha a dizer isto ou aquilo. E eu a partir daí, pronto, expando à minha maneira, porque isto é daqueles assuntos que, pronto, epá, eu sei. É enfadonha brava, eu não sei, se calhar levo as coisas um bocado longe mais, porque acho que isto é importante, sei lá, há quem leia ao Record religiosamente todos os dias, anos a fio, para ver um campeonato que é cíclico constantemente, porque não gastar algum tempo a investigar pessoalmente, só por curiosidade pessoal, eu nem faço isto porque isto não é conversa para se ganhar amigos, de maneira nenhuma, mas tenho curiosidade, sou um tipo curioso, eu gosto de tanta coisa nesta vida e gosto de saber, pá, ninguém gosta de ser enganado, penso eu, não é? Pronto, e este fica assim, não vos dou mais checa, pronto. Este foi o segundo podcast. Epá, agradeço mesmo do fundo do coração. Se alguém teve paciência para ouvir até agora, eu vou fazer o terceiro. Eu nem sequer vos consigo antecipar como é que ele vai ser. Eu já sei o que é que eu vou procurar para vos mostrar, mas como é que ele vai acabar ou durar, isso já vai ser outra conversa. Epá, eu nem que bata a meia alma, nem que seja 1%, seja lá o que for que eu digo, se der para ficarem a pensar um bocadinho, eu já agradeço, porque é isto que devia ser a verdadeira humanidade entre nós que andamos aqui a pagar a conta a estas elites. É nós é que, se a gente não se ajuda uns aos outros, estamos lixados, porque estas pessoas que dizem que está tudo bem, votem em mim, como neste domingo vêm as autárquicas e lá vai o Exaltino Moraes, um corrupto da treta, a ser votado em Oeiras. Eu sei lá o que é que vai acontecer em Cascais. Eu olho para os meus candidatos e fico mesmo a rir. É pá, desculpem lá. Eu adorava que se a abstenção passasse os 50%, tivessem que escolher novos candidatos, porque eu não gosto de nenhum. São todos uns metnas, são todos uns perpetuadores do sistema que vem anterior. São todos umas Clinton. Por isso é que eu até fico um bocado naquela... Não é que eu morra de amores pelo Donald Trump hoje em dia, mas eu sei que se a Clinton tivesse ganho, eu não tenho uma bola de cristal, mas se vocês queixam da realidade política a nível americano e até mundial, porque a América tem muito a dizer no que acontece do mundo, porque toda a gente já ouviu a expressão que se a América tosse, o mundo constipa-se. É pá, ao menos, olha, saiu um wild card, saiu o Joker. Ninguém estava à espera que saísse o zero no Total Lotto. Foi mesmo tipo, pumba, pelo menos as elites tiveram que abrandar uma tecla ao passo. E falando das elites, como eu vos tenho falado desta gente nestes dois podcasts, eu adoro esta merda. E ouviram o clipe do Trump no próprio dia, olha... Estás a ver? Mal sabia ele que ia ser presidente, senão até ele se tinha calado. E vá lá, os mídia, que não fazem mais nada que senão cuspir na imagem do homem a cada passo que podem, nem sequer foram desenterrar este clipe que eu vos mostrei, porque se eles o desenterrassem, as pessoas até cagavam bem para o discurso e se calhar ficavam eram a pensar nas palavras dele em relação ao evento em particular. Vejam só o calculismo que esta gente sofre. Nós é que sofremos, que eles pensam, a gente é que sofre à conta das opiniões deles, porque toda a gente hoje em dia parece que se acha livre por perpetuar, que nem ovelhas, as opiniões que vêm na televisão. Isso é que é a liberdade de pensamento, de cantar tudo em cor. Epá, pronto, eu não sou desses. Obrigado para quem ouviu, paz para todos, e até ao próximo podcast, e até à próxima terceira parte do 11 de setembro, e tudo bom para todos, e obrigado a quem me ouviu. You mentioned in the last interview the project for New American Century, which kind of lays out this vision. So dig into that a bit. When you tell people this is a lie, that is a lie, they inevitably come up with, well, then why did we really go? And they want one answer. And it's always a range of several answers. And even then, you don't quite explain it with rational reasons. Wars that don't make sense, that are doomed to failure. Wars where you see the private